Isso. Ah, o cara falou que tá experiente de microfone. Ai, gostoso. Ai, microfone. Olha só. Mas, por exemplo, coisa, o Mota também é. O Benja, ah, eu sei. Microfone. O Benja, eu sei. Ficou super carne. Nervoso quando começou a fazer o programa, né? Agora, o Mano pode dizer como que foi. Ah, no começo, Sombra, é sempre complicado, velho. Igual quando o cara vai na zona a primeira vez. O cara chega nervoso. Não. Não, mas é verdade. Olha aí, olha. Mas é verdade. Os exemplos sempre singelos. É. Mas é verdade. Ah, né? Quando você vai fazer a primeira vez, por exemplo, você vai tirar a sua habilitação. Aham. Se você não tiver feito nenhum tipo de esquema, velho, você tá ali na raça e na coragem do Américo Gato. Tá certo. É embaçado. É verdade, é embaçado. É verdade. Você vai lá, primeiro, regula o espelhinho ali, tá certo? Aquele de cima. Depois você regula os laterais. Aí você mexe no banco, mesmo que o banco já esteja bem. Você vai lá e dá uma mexidinha só pra conferir, pra falar, ó, tá vendo, ô idiota, tô... Põe o cinto, né, mano, não pode esquecer do cinto. Coloca o cinto, aí liga o carro, Motinha. Seta pra esquerda e vamos... Aí morre, o carro morre. Por mais que o cara saiba dirigir, quando ele tá ali sendo avaliado, a primeira vez, é o teste que ele vai fazer prático, o cara fica meio, talvez aí, cambaleando, Domênico Gato. Não, mas você, mano, você ficou com frio na barriga? Olha, Sombra. Seja sincero. É verdade. É que eu já tinha feito teatro, né, velho? Ah! É mais fácil, velho. Hamlet! Hamlet! Eu já tinha feito teatro. Ele construiu. Então, talvez a minha desinibição... Construiu um teatro. Tá certo. Talvez aí... Mas é verdade. Talvez eu seja desinibido por causa do teatro. Imagino. Isso pode ter feito com que eu não ficasse travado no ar. É verdade. Daí vem a experiência dele de beijar homem, fazer todas essas coisas nos caras. É que desde pequeno eu sempre selecionei o que eu queria fazer. Eu não me submeto a qualquer papel como a maioria dos atores, não, cara. Muito bem. Muito bem. E você, Portuga, ficou muito nervoso? Ó, Sombra, bastante, né? Mas a primeira vez com o quê? Com homem ou com homem? Não, ela vem. Tomou o gosto, gente. É assim, pô, eu tava falando com ele fora do ar aqui. Na sua cabeça vai falar de futebol. Seja você, fala de futebol num boteco com amigos. Deixa sua opinião, não tem muito segredo. Esse é o primeiro capítulo do Portugal. O segundo é pra perguntar se você tem cartão de crédito. O terceiro, o que vocês acham de... Não cai na minha lábia, não. Dá uma saída não, aí. A gente PS4 tá aí. A gente põe no lugar porque ouvia, assim... Eu, na minha época do Estádio 97, que entrei em 2099, eu gravava o programa pra escutar depois. Então, tipo assim, cara, quando você começa a ouvir a chamada e fala, pô, agora é a hora de você estar ali... Qual foi o ano complicado. Que você falou? 2000, entre 16 de 10 de 2000. Ainda, hein? Então, legal. Mas Fagner dos Anjos, olha, Anjo, Santos, tá tudo lá em cima, hein? Ei, o cara tá morto. Santos, tá tudo... Não, é Anjos e Santos. Mas ele tá morto? Não. Bom, já vou começar assim, seu time vai ajudar o Corinthians hoje? Hoje o Santos vai entregar, né? Não entrega mesmo, não vai. O Santos hoje vai dar uma entregada? Não, entrega mesmo, entregar, trouxa. Vai ser trouxa G4 aí, Santos. Santos tá focado na Copa do Brasil, aí vamos ser campeão esse ano. Da Copa Santos do Brasil. E Galo hoje jogam onde? Vila Belmiro. Na Vila. Ah, lá em Santos. Então, lá é 2-1 pro Santos e domingo ganha em Itaquera também. Mandar um abraço pro Santista fervoroso. Daqui a pouco eu vou falar o time. Meu amigo André, lá da Uranet, Santista. Nossa. Meu Deus, como tem Santista. Engraçado que não, nas duas próximas rodadas, o Santos é a balança do campeonato. Hein? O Santos pega o Corinthians, pega o Atlético, Galo, né? E pega o Corinthians depois, hein? E o Santos praticamente completo. Agora, o Sombra, eu tava lendo num lugar uma curiosidade, cara, que os torcedores do Flamengo fizeram. Não sei se vocês ficaram sabendo, se ficaram sabendo, não. Não. Porque eles garantem que o Flamengo será campeão brasileiro. Ah, não. Não, e Portugal. Não, em cima de crendices. De crendices. Sombra, em 2009 foi o último ano que eles foram campeões, né? Tá certo. Aí eles falam assim, naquele ano, o líder era um time de São Paulo. Que era o Palmeiras. E nesse ano é o Corinthians. Certo. É o Corinthians. Uhum. Naquele ano, um time do Rio de Janeiro estava na zona do rebaixamento. Naquele ano, era o Fluminense. Ele escapou porque teve aquela sequência que escapou. Nessa mesma rodada, tá? E nesse ano é o caso do Vasco. Certo. Naquele ano, tinha um time do Rio de Janeiro disputando segunda divisão, que é o caso do Vasco naquele ano. Sim. Esse ano é o Botafogo, que é um time do Rio. Acho que ano que vem teremos de novo um time do Rio. Ou dois. Não, mas eles estão falando... Então, são coincidências que nesta rodada aqui, exatamente, na rodada do campeonato de 2009, aconteceram. E o Flamengo tinha a mesma diferença de pontos do Palmeiras, como tem do Corinthians hoje. Você sabe, Domênico, que eu sou um cara extremamente vairista até, mas tem uma coisa que eu aprendi com os cariocas. Ah, eles são engraçados. Não leva o futebol tão a sério. Não leva pra sério. Isso aí é piada. Não leva tão a sério. Mas é curioso. Eu acho que o Mano é o mais flamenguista dos corintianos. O Mano não se leva a sério. Ah, é? O que você fala no Paulo Leves? Eu só falo as verdades. Mas é aquele que senta ali. Fala, Fagner. Mas vocês acham que é mais fácil o Vasco escapar do rebaixamento ou o Flamengo ser campeão? Nas duas pontas. Mais fácil o... Não, o Flamengo ser campeão. Não, mais... Você é louco, é mais fácil o Vasco escapar do rebaixamento. É mais fácil o Vasco escapar. O Fluminense escapou. O Fluminense estava numa situação pior do Vasco e conseguiu escapar. Mas acho que o time do Fluminense não era tão ruim igual esse do Vasco. Não, o time do Fluminense era melhor que o do Vasco, mas olha os times que estão acima do Vasco, gente. Ó, tem ali pra entrar a zona de rebaixamento Figueirense, mano, Goiás. Mas eles estão muito na própria zona, mas tudo bem, Domênico. Quantos pontos pra sair hoje? Não, por exemplo, se o Vasco conseguir engatar uma sequência de vitórias como o Flamengo conseguiu, e coisa que eu não acho difícil, porque o Campeonato Brasileiro tá muito inconstante, a não ser lá em cima, lá, entre Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. É difícil engatar uma sequência. Você pega ali, ó, Joinville, Domênico, não tem mais elenco assim do que o Vasco. Não. O Avaí não tem mais elenco assim que o Vasco. O Curitiba, idem. Mas tá jogando. Figueirense e Goiás também não. Ah, mano, mas aí eu acho que, por exemplo, o Cruzeiro já tem, Chapecoense já tem, Ponte Preta já tem. Aí eu concordo. Mas, mano, os caras pra saírem da zona hoje são 8 pontos. Todos esses times que você citou, na sua opinião, e na teoria são piores que o Vasco, eles já fizeram todos mais que o Vasco. Ó, mas eu vou te falar uma coisa. Todos eles já fizeram mais que o Vasco. Na hora H, se precisar de um resultado na casa, eu acredito mais no Joinville do que no Vasco. Sim, por causa da pressão da torcida. Olha, mas o Vasco vem de 2 vitórias, não sei. Ô, mano, é Vasco e Cruzeiro agora? Mano, encomenda o caixão. Pega no seu fantasy, põe o Cruzeiro. Oi! Hoje o seu Bento também não tá? Não tá. Então vai você mesmo. Vamos. que beleza, é o que temos. Nossa, hoje eu tô me sentindo aqueles dias. Nossa, tá meio... Sabe aquela que diz que o usuário não tinha nem quem pôr no banco, rapaz? Vamos conversar. Não, o Mota... Só por minha causa? O velho não veio, o outro não veio. O outro não veio e eu tô culpado. O Reinaldo das manchetes. Vai lá. Eles não contam. Vai, Reinaldo. Eu quero dizer o seguinte, não tem tu, vai tu mesmo. É o Reinaldo Mota. Vai. Vou começar com o Santos, que tava falando. Você já tava falando do Santos. Então, vamos falar, continuar falando. Manda. Pro time de hoje, qual é o nome dele? Fagner. Ah, prazer, tudo bem? Lembra do Borbulhas de Amor. Tudo bem? Ele parece o Smeagol, velho. O Smeagol. Que porra de Smeagol, pô, você tá louco. My Precious. Já tá denegrindo o rapaz aí. My Precious. Ô, deixa eu te falar uma coisa, você sabe como é que vai ser o novo contrato da camisa do Santos? Do uniforme? Novo contrato, não. Meu, muito louco. O Santos foi uma nova forma. Sabe que o Santos não vai receber dinheiro. Permuta com quiosque. Não vai receber dinheiro, é verdade. Escambo. Não vai receber dinheiro, vai pagar pra desenhar o uniforme e vai dar uma porcentagem pra empresa que vai fazer os uniformes. E o que o Santos ganha com isso? Não sei. Não, eu não. Explica isso. Pelo que eu li, foi isso. Não, o negócio é o seguinte. Não, o que eu entendo, o que eu conversei com uma pessoa importante, que é o seguinte: as grandes empresas de material esportivo não estão aí querendo fazer o aporte que o Santos acha justo. Certo. Tá certo? Certo. Então é o seguinte. Então, mas quem são as empresas? Tinha lá a Elite, acho que a Cancha. Ah, Elite, Cancha. Isso nem na Várzea, senhor animal. Mas é, gente, são empresas de material esportivo. Então, são varzianas. O que eu entendi, Então, vamos lá, o Santos Futebol Clube chega e fala assim, o próprio Santos vai contratar... Uma empresa. Uma empresa para confeccionar o uniforme. Então não vai ter lá a marca... A marca não vai estar. As marcas conhecidas. Não vai ter nenhuma marca. A marca, então, vai ser Santos. É, exatamente. E aí, eu não sei como, certo? Vai dar uma porcentagem pra ela. Vai contratar uma empresa que vai fazer a distribuição e vendas e a marca Santos. É, exatamente. Seria a Hering? Foi isso que eu entendi num papo muito breve com uma pessoa que eu entendo que é uma pessoa... Ou seja, o Santos vai fazer, Sombrar, o que os mercados fazem aí com a marca própria. Por exemplo, ele contrata uma empresa que faz uma marca X de bolacha e fala, fabrica bolacha pra mim, mas põe meu rótulo. Exatamente. Não, mas aí que tá, Não, mas não é uma empresa, por exemplo, conceituada dessas que a gente já tá acostumado. Mas é uma empresa X, olha, que o Santos vai contratar e fala, põe minha marca aí. Entendam um pouco do que acontece às vezes. Às vezes você pega uma marca muito famosa, você fala, essa marca famosa de confecção, eles têm uma fábrica, você vai lá e tem uma fábrica imensa, uma confecção imensa. Não, eles terceirizam. Terceirizam. Sim. Eu não vou dizer pra você, olha, se é Adidas, se é Under Armour, se é a Puma ou se é a Nike. E às vezes em vários nichos, né? Eu não sei qual, mas por exemplo, eu não sei qual delas. Mas Às vezes a empresa, ela contrata uma confecção, ela terceiriza a confecção. Terceiriza. E normalmente tem um boliviano escravo que costura. Não fala, não fala uma bobagem dessa. Tô brincando. Não, então fala assim, fiz uma brincadeira, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Mas eu tô brincando, claro. Tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus, Portugal. Pelo amor de Deus. Brincadeira. É, não sei, depois ligam aí, eu tenho que dizer que é brincadeira. É. Ah, segurou muita pemba assim. Ô, time pra hoje, vamos lá. Santista. É? Santista. Né, então... O que você acha? Aí depois, o que acontece? Essas empresas grandes, elas vêm e contratam uma confecção. Porque, por exemplo, uma Adidas, uma Nike, ela não chega aqui e contrata 1000 costureiros, máquinas, etc. É. Porque já existem empresas com essas plantas prontas para trabalho, entendeu? Aí o Santos vai lá e contrata também uma confecção para fazer a sua própria marca. O que eu entendo, que o grande problema nisso tudo é você ter uma equipe de vendas e de distribuição. Esse é o grande problema, fazer a confecção... Confeccionar o uniforme não é o problema. O grande problema é a distribuição e a venda. Aí que tá o grande lance do business dar certo. É, porque é complicado, Sombra. É, muitos clubes, inclusive europeus, eles não fazem a camisa no próprio país. Eles mandam para Taiwan, enfim, para China. É. E lá a mão de obra é mais em conta. É. Então eles trazem as camisas de lá e conseguem talvez aí distribuir na Europa. No Brasil, eu não sei se o Brasil teria talvez a condição de fazer isso, porque quando você importa um produto, tá certo, com essas características, o que você vai pagar de imposto aqui em cima dele é muito alto, talvez nem compense não, fazer. Não, mas aí não, eu não tô dizendo que o Santos importaria. Não, sim, mas os europeus eles fazem isso, mas vale a pena para eles fazerem isso? Porque os impostos na Europa, quando o cara traz a camisa, não são tão altos quanto no Brasil, né? Mas a Luca, o que eu fiquei sabendo é o seguinte... O que o Santos ganharia em cima da venda de uma camisa é muito mais do que ele ganha hoje. Tendo um material esportivo. Tendo um contrato com Mas qual que é a tiragem de camisa que o Santos vai ter por ano? Roubado isso aí. Também acho, cara. Roubado. O Santos já fez um mau negócio na última vez. O último modelo de negócio que o Santos fez no uniforme, o Santos não se deu bem. Que é uma coisa meio terceirizada. É o seguinte, cara, cada macaco no seu galho. Ô Benjo, eu entendo que a distribuição e venda é a grande pegada, é o grande problema. Não é só venda, a distribuição não, Sombra. Fazer material esportivo é uma coisa complicadíssima. Mas é uma empresa especializada em material esportivo. Não é uma coisa tão simples, cara, porque não é só a camisa do time que tem. É o material todo de elenco, de jogo, de treino, você quantidade. Você sabe que tá cheio de confecção especializada nisso, né, Benjamin? Não tem o mercado... Mas é uma marca famosa que vai fazer. Qual marca que é? Sombra fez pro Resort. A capa que você está falando é uma marca que foi, se for a capa, é uma marca... Isso que está saindo na matéria. Ela está terceirizada no Brasil, né? Quem pegou é uma empresa... É a mesma empresa, se eu não me engano... Eu não sei se eu tô enganado ou não. É a mesma empresa que faz as lojas Todo Poderoso Timão. É a SPR. Se eu não estiver enganado... não tenho 100% de certeza. Fazer material esportivo não é uma missão das mais fáceis. Hoje no Brasil aí você tem meia dúzia de três ou quatro que faz. E eu vou te falar, é melhor o Santos abrir mão às vezes de um valor. Porque não é só o Santos não, o mercado vai diminuir. O mercado de material esportivo, ele vai ter, os clubes têm que se adaptar a uma realidade. Tem clube pedindo aqui, coisa que clube lá fora pede. O mercado não é esse, não é, não é. Agora eu acho que o grande problema nisso aí, você conhece até bem de confecção, porque você trabalhou com confecção, você teve confecção. E não tem a menor saudade. Agora, eu acho que o problema maior aí não é só você confeccionar. Não. É a logística da história. A venda e distribuição é pior ainda. Sim. Isso é muito pior que confeccionar. E eu vou te falar um negócio. Ou então só vende camisa na loja do clube. Agora, você concorda comigo numa coisa? Você concorda comigo numa coisa? Tem que ir lá pra comprar. Numa coisa que se você acertar a confecção, a venda e a distribuição, lógico que você vai ganhar mais em cima da camisa do que se você estivesse terceirizando. A conta não fecha. Nenhuma empresa... Não fecha. Não fecha. A conta não fecha. Aonde os caras ganham dinheiro? Você tendo um clube bacana de futebol, isso alavanca muitas outras... Alavanca a venda de outras coisas. Tênis. De outras coisas. Porque agasalho. A conta, se você for fazer aquela continha básica lá... Vendeu tanto uniforme, vendeu... Não fecha, não fecha. A conta. Nenhuma. Não fecha da Nike, o cara que compra o uniforme do time dele, ele vai comprar outras coisas daquela marca, Pra ser combinando. Pra ajudar, E tem, lógico, e tem também o retorno da marca, o institucional. Exatamente. Aí eu concordo. Aí se você for... botar na ponta do lápis, é diferente. Mas a cara quer ajudar o clube, né? Falar, vou comprar o uniforme dessa empresa porque ela patrocina meu time. Vou vender X mil peças por ano, não vende. Só o do uniforme? Não vende. E outra, e abastecer o clube, só de abastecer o clube, é um caminhão de dinheiro. Tanto que esse contrato que é discutido, né, Benja, que o cara fala assim, fechou por 50 milhões e tal. É metade disso que é só de uniforme, não, né? E tá na cara que isso daí a conta não fecha, essa conta, porque se fechasse conta, de fato, o Corinthians já teria optado por ter uma marca própria, o Flamengo idem, Palmeiras, São Paulo. Não, não fecha. Então, mas não fecha, que eu tô falando. Mano. Agora, se a gente tivesse de fato lucro em cima disso, por que esses clubes já teriam investido nisso. Por que que a Adidas investiu tão pesado no Flamengo? Porque era o único clube que podia bater de frente com o Corinthians. A Nike, gente, a Nike, ela não tem estrutura no Brasil para atender mais clube. Mas, gente, quem atende a Nike, a seleção brasileira, não é a Nike Brasil, não. Vocês sabiam? Não. A Nike é a Nike lá fora. Americana. É. E dinheiro para fechar a Adidas, o Flamengo aqui, não foi dinheiro da Adidas Brasil. Foi a Adidas Global, como da Nike também. E a estrutura da Nike e da Adidas, nós estamos falando das duas maiores, é terceirizada. Nem a Nike fabrica e nem a Adidas. Claro. Nenhuma das duas. Sim. Não, isso a gente já estava falando. Nenhuma aqui. Das duas. Ninguém o Santos, tem uma o Santos precisa tomar cuidado, hein? E o Santos, quando mudou da outra vez, os torcedores do Santos reclamavam que não achava camisa para vender. Bom, e continuam não achando. E não continuam achando. Tem que pedir de jogador. Por isso que tá abandonando, né? Como tem que pedir de jogador, rapaz? O torcedor, quando quer comprar camisa de clube, ele espera os jogadores saírem. Falou, me vende aí. O jogador fala, vai lá e vende. O cara vende? Você já apresentar. Eu vi, eu já dei três tapas na asco. Fala, Wagner. R3, eu acho R4. Que esse esquema do Santos eu também acho arriscado, eu não concordaria não nisso. Tá certo. Eu não sei como é que eles vão fazer isso aí, como é que vai ser, mas todo jeito que vocês estão falando, pelo que eu li também, não vai ser muito bom não. Perfeito. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Acer, construindo com valor, Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Fala, Motinha, quem que você chama agora? Corinthians. Vocês, mano. Vamos lá, Motinha. Hoje e o time pra hoje? Semifinal do brasileiro, hein? Quê? Semifinal. Semifinal. Por quê? Mas é Corinthians e Inter lá, semifinal? Semifinal. Hoje é a semi e domingo é a final. Se o Corinthians vencer esses dois jogos, entrega a taça porque já era. O campeonato. Se perder os dois, se também o Corinthians vencer esses dois, pode entregar. Entrega a taça porque depois só vem baba. O Corinthians vencer. Ponte Preta e Goiás. Se o Corinthians vencer esses dois e o Atlético der uma escorregada, pelo menos num, aí eu acredito. Se o Atlético ganhar os dois e o Corinthians ganhar os dois. Tá mesmo no páreo assim, ainda, né? Não, claro. Mesmo assim. Contagem regressiva, gente. Claro, faltam quantas rodadas pra terminar o Campeonato Brasileiro? Claro, porque ainda tem o confronto direto, né? Ó, vamos lá, vamos contar. Quantas rodadas faltam? 12, né? 13. Não foram 12? 12. Ó, foram 25 jogos até agora. Faltam 13 rodadas pra terminar o campeonato. É muito ponto, mano. Se o Corinthians, Motinha, vencer as duas, tá certo? Independentemente do resultado do Atlético Mineiro, essa rodada aí que hoje gira em torno de 13, tá certo? Vai cair pra 11. E aí começa a contagem regressiva. O Corinthians ele tem os três próximos jogos, Sombra. Figueirense, Ponte Preta e Goiás. Em tese, todos fáceis. Então, são jogos que vocês perderam já. O Corinthians, não. Olha, vamos aproveitar e apresentar a estranha no Ninho de hoje. Tá aqui, esteve no resort, Adriela Luz. Adriela. E aí, Adriela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Não acredito que eu tô falando. Fala mais tá falando, fala mais você, você não falava? Ai, tô nervosa, Sombra. Tá super nervosa, ele ficou gelada. Não fala, Hoje tô no meio de dois nervosos, vai. Tô super nervosa. É verdade, hoje tem outro aqui, né? É o estranho, Tamo aí, participei do resort pela terceira vez, né? Oh, que legal. Sou ouvinte, nem sei falar quanto tempo. Eu lembro da história do aniversário do Mano, de 24 anos. Nossa! Eu já ouvi. Porra, faz tempo. Então já tenho quase 10 anos. Sabe quando eu vejo que o programa é velho e nós estamos ficando velhos? Antigamente, todo mundo que vinha no programa nunca tinha ninguém mais novo que o Mano. Agora. Hoje eu vejo jogador falando com o Mano, que ridículo, meu. O Mano é tiozinho, os caras falam tio. Tio. Os caras chamam o Mano de tio. Ué, bacana, quantos anos tem esse menino do Corinthians, o Marcel? É novo, que? Fez 18, 18 agora. 19? Quantos anos tem o rapaz aqui? Ah, o Gabriel tem 33. 18, do Palmeiras tem 18, Gabriel. Então, quantos anos tem o mano com Jesus? 30, entendam, o mano poderia já ser pai. Dá pra ser pai dela. Poderia ter sido pai. Sim. Poderia ser tecnicamente, pai. Tecnicamente, sim. Tecnicamente. Ah, tá então, chegando hoje, a hora aí. Ele é tá usando ola. E ontem ele comentou, ele falou, nossa, tem gosto de morrito mesmo, aqui na garagem. Humano? É. Ah, você tá brincando? É mesmo? Vou te falou, colocar no merchan daqui e a pouco. E aí, Adriela, tá? Você acredita nessa tese aí do Mano? Se vencer os dois próximos jogos, já é campeão? Ou você vai mais na do Benja? Tudo bem, é campeão desde que o Galo perca pontos. Eu vou mais na do Benja. Embora eu acho que o Mano... Não é, mano? Mas o Benja, se você for, ó, se você for na opinião do Benja, o Benja ele rezava que Corinthians ia brigar pra não cair nesse campeonato brasileiro. Ah, mas até, ó, mano, disse... eu tenho que te confessar que no começo do campeonato eu mas também a culpa não é sua. Meio... Mas a culpa não é sua, você foi contagiada por essa uruca que o Benja passa pro sabe o que parece? Eu, diferente do Mano, não sou um cara rancoroso e vingativo. Ah, imagina, não, tô vendo. Não, imagina. Ele fala disso todo dia, mas eu tenho humildade. Eu, diferente dele... Apesar das pessoas acharem que não, mas eu, de frente dele, eu tenho humildade. Eu realmente errei feio o meu prognóstico. Eu vi um Corinthians e falei, pô, vai vender jogador, time sem dinheiro, eu acho que a coisa vai descambar e o Corinthians vai brigar lá embaixo. Errei feio. Mas eu falo. O rapaz mas aqui, eu não errei. O rapaz aqui, que eu errar, você vem o rapaz aqui quando erra... Quando mano, eu errei? Qual foi a mais? Nem eu lembro. Eu acho que, sem ganso. Dúvida nenhuma, é todo o mérito do Tite, né? Todo. Não tem... Nem o maior é, Adriela, o maior é o treinador... nosso Tele Santana. É, quando sem eu falo isso, ele me xinga aí, ó. Eu não, pelo contrário, olha lá, ó, tá vendo como ele é vingativo? Eu nunca falei nada e ele falou que eu disse. Sabe o que eu lembrei? Eu errei. Olha lá, tá vendo como é vingativo e rancoroso? Não, lógico. Tava aqui remoendo dentro da memória não, alguma não, coisa. Porque todo dia você fala disso. Quem é que falou que era contra a volta do Tite? Lembra? Não falei que eu era contra a volta do Tite. Quem falou assim, olha, ele marcou história, agora... Eu sou contra a volta de ex-jogador. E do Tite você falou a mesma coisa? Ex-jogador, peraí. E ex-jogador peraí, eu lembro. O Tite eu não falei e vou falar o porquê. Você, o Tite... você tem gravação, irmão? Ué, Pode pegar. Cansou de falar. Não, eu lembro de jogador. Ele vai queimar o que ele fez. Não. Peraí. Até a primeira passagem do Tite, Benja, ele não tinha conquistado nada tão expressivo como foi a segunda passagem dele agora. Por respeito. Convenhamos. Em 2012, respeito, o Tite foi um monstro. Ele foi de fato um monstro. Ele apavorou geral. O Tite ele mandou super bem. Eu sou contrário à volta de ex-jogadores que fizeram sucesso. Porque muitas vezes, diferente do treinador. Você foi contra a volta do Tite, mano. Deixa eu terminar. Você vai entender. O negócio é o seguinte, sabe por que, Domênico Gato, eu sou contra a volta de ex-jogadores? Diga. O jogador, quando ele tá no Brasil, ele estoura aqui. Por exemplo, Lucas Lima, Neymar, Robinho, Kaká, uma série de outros jogadores. É, não, esses Lucas jogadores, Luco, eles têm ambição, tá certo? Eles têm ambição. Eles têm que mostrar serviço e eles mostram, tá certo? Aí vão pra seleção, depois aí, futuramente são vendidos. O cara, quando ele volta, ele tá com a barriga cheia. Acomodado. Geralmente já tá rico, o cara não tem mais ambição na carreira, vide Ronaldinho Gaúcho e outros exemplos aí que eu não preciso ficar citando, mas vocês já têm como base o Ronaldinho Gaúcho. Eu sou contra a volta desse tipo de atleta, Domênico, porque o cara quando sai, a torcida tem uma expectativa e quando ele volta, ele não tem como nem retribuir aquela expectativa que o torcedor tem. Isso eu sempre E muitas vezes apagam a trajetória que ele teve. Você falou do Tite. O treinador é diferente, Ben. Mano, você falou do Tite. Ó, o negócio é o seguinte. Você cansou de falar do Tite. Ó, se o Tite sair hoje do Corinthians... Não, hoje é outra história. Lá atrás, quando... Eu sou contrário à volta dele. Vamos fazer o seguinte. Se ele sair hoje. Não, hoje não. Se ele sair hoje. Ele tá sendo mentiroso. Não, não. Briga. E vocês são injustos. Mas todo mundo aqui lembra. Eu não tenho essa lembrança. Eu juro que eu não lembro. E outra. Olha como vocês são injustos. Você também não lembra, Mas peraí. Ele perguntou aqui pra mim. Mas peraí. Uma coisa é você chegar e falar: o elenco do Corinthians é uma porcaria. Eu acho que tiver. Mas eu errei, você também errou. Outra coisa, eu peguei e falar: ó, vamos você falou então. Você tá lembrando? Juro por Deus que eu não lembro. Juro por Deus que eu não lembro. Chega, Sérgio. Não vou falar mais nada. Calma. Vamos ser justos. Eu sou humilde e ele não. Às vezes nós mesmos falamos coisas que nós não lembramos. Mas eu falei aqui. Eu lembro que eu falo. Pode ser que você tenha razão. Ele falou várias vezes. Isso. Calma, não dá piti. Oh, dou piti sim. Deixa ele. Só um minuto. Foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. Ele não vai conseguir repetir o que ele fez. Ele pode se queimar. Ele vai se queimar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu posso ter falado. Isso eu posso ter falado. Porra, isso eu posso ter falado. Mas vocês o são é o seguinte, todos bunda mole. Eu não lembro. Ninguém lembra. Todos menos você que foi buscar. Você lembra? O menino também chegou hoje. Peraí. O Benja apresenta uma testemunha linha de defesa. Adriela. Pior que eu lembro. Adriela, você lembra? Não, mas eu falei isso. Eu posso ter falado olha isso. Aí. Você falou tudo. Agora, essa frase que você utilizou, eu lembro da delação. Mano, não, uma delação premiada. Mas peraí. Ela vai participar de 3 programas, se ela fizer. Momento algum, só um minuto, calma. Gente! Momento algum, em momento algum, eu desqualifiquei o Tite. Eu não falei, eu sou contra a volta do Tite, porque eu acho o Tite uma porcaria. Eu falei, eu sou contra a volta do Tite, talvez para que ele não fique exposto a uma determinada situação. Mas é que tá, eu não falei, por exemplo, diferente do Benjamin, que o Tite não tem qualidade, como ele usou o exemplo do Rio. Dizer que agora erros que podem. Eu assumi, eu diferente do senhor. Eu tava tentando preservar o Tite. Eu todo dia. Eu tava tentando preservar o Tite. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso e não tem humildade. Eu diferente dele. A humildade é você. Ah, eu não tenho? Ele lembra todo dia o negócio que eu falei. Eu falo que eu falei, errei mesmo. Eu achei que o Corinthians ia descambar pra baixo. Não, foi ridículo. Eu nunca falei, foi ridículo. Você descascou a qualidade do elenco do Corinthians. Não tem problema nenhum. Você foi ridículo. Não foi ridículo. Mas mais ridículo é o cara que bateu numa tecla durante um mês. Mas peraí, vocês ouviram eu... Não, mas peraí, vocês ouviram eu falar o Tite é uma porcaria não? Depois que ganhou em 2012 ele não tem mais condições. Então eu repito. Você falou que o Tite era um semideus. Em cima dessa frase, você quer que eu repita? Não, eu vou repetir o que você falou. A frase que você citou, eu lembrei. Eu falei mesmo. Eu falei agora há pouco, acabei de falar. Então vou repetir o resto. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Tite, eu nunca desqualifiquei o trabalho do Tite. Eu tava aqui dentro, talvez, do meu argumento e do meu raciocínio, tentando preservar o Santos. Ok. Não, vou terminar. Nós estamos nas manchetes ainda, velho. Tudo bem. Mas então, falando do Corinthians. Peraí que o Zé Humilde, eu vou refrescar a memória dele. Foi um mês... Quando todo mundo sabia que o Mano Menezes não vinha, e tinha aquele negócio, será que veio o Tite? Não vinha, não. O Mano Menezes estava com o Mano Menezes não saía, que o Mano Menezes ia renovar. Todo mundo ficou um mês assim, gente, é o Tite que tá voltando, o Tite vai voltar. Um mês inteiro, até anunciar em dezembro, ele falava todo dia, diretoria do Corinthians, não pode trazer o Tite. Mas ele já admitiu. Não admitiu, não. Ele é surdo. É que ele não admitiu. Ele tá admitindo outra coisa. Ou é surdo, ou então ele não entende o português. Eu também sou humilde de entender. Não é que eu acabei de falar. Vocês ouviram o que eu falei? Eu sou mais humilde. Eu sou mais humilde de reconhecer. Ele não admitiu, não. Eu não sei. Ele admitiu uma frase dele que ele não falou que ele fez campanha contra. Mas ele admitiu. Eu admito. Eu sou burro. Não. Eu sou burro também. Eu falei que você é burro. Mas você precisa limpar o ouvido. Não. Ele entendeu o que eu falei. Todo mundo entendeu. Tudo bem. Porque eu tô falando que eu sou burro. Eu não tô brincando. Mas eu sou. Eu me considero burro. Eu tenho dificuldade de compreender. Ele fez campanha um mês contra a volta do Tite. E diz o programa inteiro que não lembrava. Aí eu falei uma frase. O moleque tá assustado. Não veio mais aqui. Tá assustado, então não vem. Que grosseria. Adriela. Ouve isso aqui, ó. Quando você ouviu o estádio, ó. Faltam 118 dias para o Mano 24. 24. É nóis, mano. Tô à disposição, viu? Isso aí é o viadinho do meu irmão. Era isso mesmo, eu lembro. Contagem regressiva pro Mano 24. Já tem quase 10 anos isso, né? Brincadeira, hein? Ô, mano, e o Luca, o novo jogador do Corinthians, tá liberado, viu? Fez exames, tá tudo bem. Sim. Agora já pode, mas ele pode estrear contra o Santos, só, viu? Os dois já estão inscritos no BID, Motinha. Tanto o Luca quanto o Lincoln. Agora, ô, Adriela, que coisa interessante. Luke Lincoln. Interessante sobre certo aspecto, né? O Corinthians é líder do campeonato, não dá pra dizer que tem uma puta folga, mas é líder do campeonato. E se você for ver, não dá pra dizer que há nem um grande planejamento. Analisa bem, tem jogador aí que não recebe direito de imagem há 9 meses, contratou aquele Mendoza, que veio da Índia, já voltou pra Índia. Sim, perdeu o Guerreiro... Perderam outros jogadores. As perspectivas também não eram boas. No meio do campeonato, Guerreiro, Sheik. Foi Sheik, né? É verdade. E você vê que coisa, né? Então, assim, como é o futebol? A circunstância, você vê como é o futebol. Às vezes você é líder, você pode ser até campeão, e não dá pra acreditar a um bom planejamento. Dá pra acreditar, sim, a um bom trabalho do Tite. Às vezes que eu falo aqui do São Paulo, com crise no G4, que dá pra acreditar o G4, é o trabalho do Osório. Sim, sem dúvida. Porque fora do extra-campo é terrível. O time tá bem pior nisso. Muito pior. Que nem o Muricy lá, né, quando eu tava no São Paulo, era ele ali, o elenco, pra tirar da zona de rebaixamento Eu acho que o Tite, ele tem alguma coisa aí com a equipe, ele realmente consegue formar isso. É, a gente viu isso em 2012, né? O elenco do Corinthians era sensacional, assim, no quesito jogar pelo treinador. Que era uma coisa que eu acho que o Felipão tinha antigamente. Uhum. Né, até no Palmeiras, mesmo na seleção lá atrás, eu acho que ele tinha isso. Então, hoje, todo mérito. Se o Corinthians é líder do campeonato, sem dúvida, é o Tite. Tá certo. E você não vai precisar cumprir a sua pena em casa. Você está livre, apesar da delação premiada. Sim, não, mas não, posso vir participar outras vezes, pode, né? Pode. Ah, pode, que bom. Pode, tá gravado isso. Ó, mano. Ô, Sombra, falando. Mas você acabou salvando o Benjamin. É. Falando desse assunto de treinador aí, muita gente fala que treinador não ganha jogo, treinador não serve. Um exemplo é o Tite no Corinthians, o Dorival no Santos, que também mudou pra caramba, e o Osório no São Paulo também. Em vista dos treinadores que estavam antes. Verdade. Sim. Mudou bastante coisa. Não, mas, o mesmo elenco. O treinador ele tem importância fundamental, também acho que tem. Mas tem. Ninguém tira leite de pedra. O elenco do Corinthians tem qualidade, assim como o do Santos também tem, e o do São Paulo também tem. Mas eu falo... Não é que ele bate uma varinha mágica, tá certo? Na cabeça de um cara aí que é nosso cego e o cara vira o Messi. Ah, mano, mas. Ele tem qualidade. Por exemplo, no time do Corinthians, eu bancava aqui, eu falava, o Jadson e o Renato Augusto são dois dos melhores meias do Brasil. O Corinthians ainda tem o volante que é o Elias, que é um volante que é convocado frequentemente para a seleção. O São Paulo, com o elenco que tem as suas limitações? Tem. Mas é um elenco qualificado. Não dá pra falar que o time de São Paulo é uma porcaria. Assim como o Santos também. Aliás, não, eu sinceramente, eu não consigo... É que o cara colocou as peças certas nos lugares certos. Mas se você entregar o elenco de São Paulo na mão do treinador... Acho que Renan Simões... Ney Franco... Aí cai, mano. Mas tem muito torcedor que gosta. Aí pode fazer água. Ô, Narigudo! Opa! Hoje você vai falar da Honda? Vou falar da Honda, Honda Motos. Que beleza! Honda Motos de volta aqui ao Estádio 97. É o Bom Filho, a casa torna. Um abração pra toda a galera da Honda Motos, meu amigo Odair Dedicação, pra todo o pessoal da Young, valeu mesmo! E olha, vocês não vão acreditar no que eu fiquei sabendo. Vocês não vão acreditar. A Honda acaba de lançar a nova linha CG 160. Aí, meu amigão. Não aguentei de curiosidade e fui até uma concessionária, por coincidência, fui hoje. E ó, tá legal pra caramba, como essas motos tão bonitas. A Honda caprichou no design e chama atenção, viu? E outro detalhe muito legal, o motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre. 3 anos de garantia. E outro detalhe importantíssimo, elas continuam muito econômicas. Então, amigão, faça como eu fiz. Fui hoje à tarde, hein? Mate sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda pra você conhecer de perto as novas CGs. Titan e a Fan 160. O design é novo. O motor é novo. E as emoções também vão ser novas. E não esqueça, todos juntos fazem um trânsito melhor. Vou dizer igual pra você, 160 cilindradas... Essa moto tá maravilhosa. Vai numa concessionária Honda. E um abração pra toda a galera da Honda Motos, em especial meu parceiro lá, Odair Dedicação, grande figura. Honda Motos, Zombinha, de volta ao Estádio 97. Muito legal. E aí, o Barcelona visitou a Roma, em Roma, e empatou em 1-1. Você viu o gol do Domênico, cara da Roma? Quem inventou? Não, eu trouxe muito sério. Domênico. Do meio campo, de trás do meio campo, cobrindo o goleiro. Inventou a expressão. Gol de quem? Gol, esqueci o nome do rapaz, mas foi um golaço, que coisa de louco. Gol da Roma foi uma coisa Domênico, linda. Quem inventou a expressão, quem tem boca vai a Roma? Na Grécia Antiga. Ah, mas como na Grécia Antiga? Na Itália Antiga. Não existia. Não, porque o cara tá na Grécia indo pra Roma. Ele não pode ser na Itália, existia. Nada mesmo. O Império Romano era onde? Então, mas... Foi na Grécia Antiga. E como foi? Porque o cara saiu de Roma e chegou aí na Grécia. Você falou que a Itália não existia? Não, existia Roma. Ah. Roma. Roma existia. Aí eu lembro de uma explicação. Eles construíram a Itália em cima de Roma. Eu tô tentando não, lembrar. Não. Mas foi na Grécia que você falou, onde surgiu a expressão, não é isso? É. Isso. Foi na Grécia Antiga. Gol de Florenzi, tá? Florenzi. O jogador. Muito um golaço. O rapaz saiu de Roma e foi chegar em Grécia. É, exatamente, dominou. Vou tentar lembrar aí dessa explicação. Quem tem boca vai a Roma. Alexandre o Grande. Vou tentar lembrar. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Chama aí, Motinha. Ah, vamos para o porco. Você. Nós. Você. Nós. Hoje tá só você mesmo, né? Cadê os outros porcos? Dane-se. Ah, abandonado. Só tem nós o quê? Ah, é você. Nós aqui. Você. É o seguinte, tem uma explicação aqui muito boa, porque esse negócio de vaia é do verbo vaiar. É de vaiar, não de vaiar. Isso, não de vaiar. Isso. É isso, obrigado ao Maurício do Rosas de Ouro e o Gustavo do Terceiro Tempo. Muito tá bom, vendo? Esse Gustavo Grobo. Cultura. É vaiar, não de vaiar. Certo? Quem tem boca, vaia Roma. E por que vaiavam Roma? Porque a administração reencheu ciclovias na cidade de Roma. Enquanto da atrás havia inundava. Tinha radar em Roma pra cacheta. Então lá é parecido com aqui. Era uma vosta. E a Cracolândia de Roma? Mas não fala. Então, Minério falou que tinha acabado com a Cracolândia, mas não acabou, não. Não tinha muito corintiano em Roma? Pá, caramba. E quando deram Coliseu pros corintianos? Nossa. Aí eu tinha vaia, velho. Construir custou um bilhão. Se desse o Coliseu, nós lotávamos do mesmo jeito. É verdade, mas tem que pagar. Fala de nós, porra. Fala de nós. Aí tinha os porcolinos também. Fala de nós. Ô, Roma vai ter corintiano, só tem palmeirense. Fala de nós aí. Muito parabéns italiano, pro Corinto, que ganhou o prêmio do Datafolha como melhor estádio do Brasil. Fala de nós aí. Ai, nossa. Mesmo. Agora o Datafolha vai, o prêmio do Datafolha, velho. Datafolha jornal, ó. É vocês não sabem, o Datafolha, ué, não tem? Você disse que é do Palmeiras. É, o mesmo que acertou que ia ganhar. É, o mesmo que acertou que ia ganhar. Porra, porra, se começa e não para, porra. Bairros. Isso, fala de nós, aí. Fala muito. O que tem o Bairros, o que tem? Foi só divertido, viu, Dodô? Foi só divertido lá pelo STJD, ele, o Damião. É, o mimimi do Cruzeiro. Que ele foi no parquinho? Foi divertido? Advertido. Sim. Ele e o Damião, que eles foram aí julgados pelo STJD, né? Que deram um lá, teve um empurrão no outro e tal, blá, blá, aquela história, mas não aconteceu nada. Só divertidos. E teve mudança na camisa do Palmeiras, viu, Dodô? O Barrios ficou com a 8. E o Cleiton Xavier agora é o novo 10 do Palmeiras. É porque a 10 tem uma praga. O cara que veste, o pessoal tá falando, velho. O cara que veste a 10 do Palmeiras, menino, é amaldiçoado, viu? Não tem nada disso. Aí o Cleiton machucou, né? Vocês acreditam? Depois que falaram que ele ia ficar com a camisa 10, machucou. Ô, Dodô, mas tem isso mesmo? É mágica. Não tem nada disso. O Valdir. Ué, o Cleiton machucou, não machucou? Já falou, avisaram pra ele falar: Cleiton, você tá com a 10. Ele, ai, minha perna. Pera, primeiro vamos lá. Falar bobagem é complicado. Não se fala bobagem no rádio. O Cleiton Xavier se machucou há um tempo atrás, quando ele sempre jogou com a 8. Mudaram hoje, gente. Então estão é a 8 loucos. Que dá problema? Ou é a 10? Não, machucou hoje. O Cleiton Xavier já estava machucado. O problema é o jogador, não é o número. Para bobagem. O Palmeiras que pega o Fluminense, né, Dudu? Deus, já, hein? Tem daqui gol. 1h20. Vai ter gol. Tem gol? Terá, né? Terá. Ou não. Quero dizer boa noite a todos e dizer que o trabalho esse jogo aí, vamos realizando com responsabilidade. Assim. Então, o time para hoje, Domênico. Acho que o Fluminense hoje pontua. Isso! Pelo menos um pontinho. Vai pra lá você, você sabe por quê? Ao mesmo tempo que a campanha do Fluminense ela é horrorosa, fez um ponto só no retorno. Eu acho que o Fluminense não tem time pra continuar com uma campanha tão horrorosa assim. Aí vai fazer pé de volta hoje. Oh, mas tá viu louco, hoje o treino? A porcada tem que atropelar o Fluminense. Você viu o treino hoje? Se quiser G4, tem que atropelar os caras, velho. Teve invasão de treino. Invasão não, né? Teve abertura de portão, né? Bom, mas estatisticamente... Não joga, acho. Fred não joga. Estatisticamente, acredito que o Fluminense vá pontuar. Em cima do que? Eu não acredito. Muito tempo sem ganhar. Muito tempo sem uma vitória. Tem um empate, né? Teve um empate no Mas retorno. É estatística, Sombra. É um fator que não entra em campo. O Fluminense então tem que analisar toda últimos... a condição física, psicológica. O Fluminense tá mal. O Fluminense como se fosse aquele boxeador, Domênico Gato, que tá grog no corner. O Palmeiras tem que ir lá e dar lá no queixo. O Fluminense nos últimos 5 empatou um, Jôni. Um único jogo e perdeu 4. Então, o time para hoje, Domênico. Mas quantos jogos já tiveram no retorno? 5? Tivemos, não. 19, né? E ó, seis, eu digo não, mais. 6 jogos. 6? Se o Fluminense arrancar pontos do Palmeiras, uma dessas. Se o Fluminense venceu o Palmeiras, aí o Benjamin vai usar aquela tática e vai falar, tá vendo? Dá prensa em jogador em treino, funciona. Ah, o Benja que vai usar? Eu não é subiado. É eu que falo. Seu juiz, Tatinho, no ar. Palavrão. Já vou te dar o cartão em ritmo de Engenheiros do Havaí. Era um cartão que o juiz deu. Olha o amarelo aqui, seu judeu. Olha. Só, velho. Toma amarelo. Nossa, no ritmo do Engenheiros. Tá bem no Rocha, foi, foi na, justo, era viado de brincadeira. Como é que é viado de brincadeira? Mais uma, né? Brincadeira, né? Não, mas como é que é? Faz a fala a diferença quem, pra quem mim. É que não, fazia? Porque eu sou viado, eu quem, quero saber qual é a diferença. Quem é que não senta? É que faz viadagem, mas não senta. Ô, Adriano. Como é que é viado quem, em hebraico? Quem que fazia... Hã? Viado em hebraico. Viado bicho. Ai! Bichovitz. É a mesma coisa. Ô, Adriano, e quem é que fala... É meu... Ai! E quem é que falava? Se não é... Ai! Para! Chato, mano. Deixa ele falar. E quem é que falava, se não é por amor, é por terror? Ah. Aqui no programa. Quem é? Adriana? Era eu também. Vai, Adriana, você é a nossa delatora. Que era eu também? Mas quem que tem? Quem que falava? Fala o nome. Mano. A pessoa que está aqui dentro desse estúdio. Quem que cansou de falar aqui? Mas isso é um erro? Ó, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Mas eu acho que a torcida tem direito de cobrar sim. Mas ele evoluiu, né? O mano é tipo Pokémon. Ele foi evoluindo. Mas ele esquece, viu? O Pokémon, ele deletou. Ele deletou o arquivo dele, viu? Não, não esqueço não. É que você gosta de deturpar o que é dito. Por exemplo, eu acho que o torcedor, ele tem sim o direito de ir lá e cobrar jogadores. Por que não? No aeroporto tem? Não, aeroporto não. Invadir no treino tem lá dentro do gramado? Não, invadir o gramado também não. Mas não, eu acho que na arquibancada tem. Mas arquibancada também. Por exemplo, na época do treino. Não, não, no treino, por exemplo. Não, no treino não. Eu sou a favor. Lugar de treino é... Eu sou a favor. Ah, e quando invadiram aquela história do Corinthians lá, que invadiram pra bater no... Não, aí eu sou o contrário, aí eu critiquei. Mas você já foi a favor, não vem com essa não. Não, tá esquecendo. Ah, que bosta, eu lembro muito. Ah, você tá lembrando agora. A invasão que aconteceu no Parque Ecológico, eu não fui a favor, não. Inclusive, aquela invasão, gente, não vamos meter o pau só na torcida, porque numa dessa, velho, os dirigentes aí até pedem pra que isso aconteça. Facilitaram a invasão. Mas não interessa se eles facilitam ou não. Essa que aconteceu você aí... Não, você tem que ter uma opinião. Não, mas essa que aconteceu não foi a favor. Eu sou a favor, Sombra, por exemplo, do torcedor ir lá e cobrar os jogadores. Eu sou a favor. Mas cobrando, por exemplo, com gritos. Tá certo? Eu não sou a favor de colocar a mão, não sou a favor de dar tijolada, não quebrar sou a favor carro. De jogar, quebrar carro também, mas jogar grito, pedra. Tipo assim, o Lele Olalá, se não jogar vai morrer, não, ou vai não, matar. Vai lá e com gritos de incentivo. Oi, ó. Gritos de incentivo. Gritos de incentivo. Como é que é, mano? Fala um aí. É que tem jogadores, é que quem não tem humildade aqui sou eu. Ah, mas não tem. A gente sabe bem como o burro humildade sou eu. Não, eu chamei de burro. Você, mano, cansou de falar que isso não é por amor, é por terror. Não, eu falei que alguns casos aí isso acontece. E não, você, isso. Mas você defendia. Essa frase não é minha. Não, mas você. Mas essa frase não é minha. Eu sei que não é tua, mas você usava que você aqui apoiou. Direto. Não, eu nunca ameacei um jogador, cara. Mas você apoiava isso. E quando. Qual foi o cara que entrou dentro do ônibus do clube? Metaleiro entrou pra ameaçar os caras lá. Quando caiu. Foi pós-jogo? Ah, foi quando caiu. Foi na partida contra o Grêmio lá, voltando lá de Porto Alegre. Quando caiu, ele entrou no ônibus. Vocês não falaram aí que era que não era pra cair? Negócio é o seguinte, eu só vi jogador pulando a janela, entendeu? E os caras embaixo do banco, os caras brancos lá apavorados. Mas nós é Corinthians, entendeu? Demos tapa no Edilson. Você lembra quando nós demos tapa no Edilson? Na orelha do Edilson? Demos tapa, que saiu do Corinthians. Vários jogadores já apanharam. E o Edilson é indiciado, caramba. É que o problema não é do Cista aí. Foi indiciado mesmo? Foi. Tá complicado ele. Tá com culpa no cartório mesmo? Não, mas peraí. Culpa no cartório é outra coisa. Indiciar alguém, você pode indiciar quem você quiser. Mas ele assumiu. Agora ser condenado é uma história. Ser indiciado é uma coisa. Se vai ser culpado, ele... eu achei que ele já tinha dado alguma entrevista ou falou alguma coisa. Não, ele foi indiciado por 4 crimes aí. Acho que o Ministério Público lá está indiciando ele aí por 4 crimes. Mas o fato de você ser indiciado não quer dizer que você seja culpado. O promotor pode achar o que ele vem entender. Por exemplo, quem nunca foi indiciado aqui quer atirar a primeira pedra. Tá louco? Você aqui, o nosso. Motinha, continuando com as manchetes. Fala, Mota, você não fala. Ah, o time. Eles não deixaram. Deixa todo esses caras ficar brigando. É eles! Mas se impõe a moto. Sim, tá bom, time pra hoje. Vai. Praz! Nossa, seu Bento é bem melhor, né? Praz! Vai. Muito bom, vai. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tô aqui, ó. E com mais caráter. Tô aqui, ó. Eu tô aqui, cadê? Com mais caráter também. Mais caráter do Piquen. Eu tô aqui. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Volta logo. Então vai lá, liga aí, ô tonto. Eu tô aqui. Praz, Lucas, Victor Ramos, Jackson. Certo. Egídio. Certo. Thiago Santos. Por que não tem? Arouca. Certo. Zé Roberto. Certo. Robinho. Certo. Gabriel Jesus. Muito certo. E Alexandro. Tá certo. E o... dá pra ganhar do Fluminense. Eu acho que dá. O Palmeiras vai ganhar hoje. O Fluminense tá morto. Tem que ganhar. Também não é assim, já ganhou. O carro. Não, falei já, não falei já ganhou. Falei, o Palmeiras vai ganhar. Se quiser sonhar com o G4, o Palmeiras vai ter essa chance. Eu não falei do já ganhou. O Palmeiras vai ganhar porque o Fluminense está morto. E a torcida, aqueles torcedores que entraram hoje, ajudaram o Palmeiras, cara. Essas coisas só ajudam o time adversário. Não sei, viu, Bruno? Olha, o Benja aí já acabou de ferrar o Palmeiras. Agora, deixa eu perguntar igual pra vocês. Por que que tem categoria de base pra todo mundo e pra repórter gay não tem? Como é que verdade, Por que tem categoria de base pra tudo? Até pra produção tem? E não tem categoria pra repórter gay? Tem. Por que não tem? Tem. Ah, você tá brincando? Mentira que tem. O R4. Eu não vi. Tem. O R4. Eu tô errado? Não, você tá certo. Concordo. Tem pra Santista, pra São Paulo, pra Botinha, pra Palmeiras. Você tá sentado na janelinha perto do banheiro. Fica na sua aí, Ele é chato. Você tá sentado na janelinha perto do banheiro. Depois você opina, ô. Mas ele pode opinar. Ajuda a dar descarga. Mano, ele é chato. O que houve? Ele é chato. Ele é mal-humorado. Mal-humorado. É o do Ibope, trouxe. Mas dou. Pior que tô. Olha, nem quando eu não venho aqui, dá Ibope. É impressionante, velho. Mas gosta de falar de mim, né? Pensa que eu não tava ouvindo o programa ontem, seus tontos. Não, seus não. Mas você tinha que estar ouvindo. Você olha o cara achando agora que ele é o William Bonner, velho. Eu sou, velho. Pior que eu sou. Nossa. Vai. Você viu isso, Benjamin? Você viu? Coloca o William de São Paulo agora. Vamos falar do São Paulo. Você criou esse monstrinho. Bom, vamos lá, continuando com as manchetes. Foi você que falou pra mim, quando você é bom, você tem que falar. Eu não falei nada disso. Falou. Você deu até um exemplo, ó. A galinha, quando põe o ovo... Isso é diferente. Ela anuncia pra todo mundo, eu tô anunciando. Eu falo em termos de... que beleza. Eu sou um ovo desse tamanho, ó. Eu falo em termos de mercado publicitário, animal. 12 anos. Não, pessoal. Pô, mas isso é chupa moda, né? Tô aqui 13 anos, trouxa. Manda recadinho aí no Twitter, fica aí. Ô, Benja, me dá atenção aí, me dá um RT. E se ligar no Instituto Biológico da Vila Mariana, pinto mais uns 8, 9 aqui, igual ele. É, não precisa nem fazer a inscrição. Não. E se bobear mais bem-humorado, mais preparado? Fácil. O Domênico tinha razão. Eu? Domênico, que razão que eu tinha, ó. Essa é a experiência de rádio. O Domênico que fala que eu falei? Igual Mota, você acha em qualquer lugar. Jamais falaria isso. O Domênico me deu aula. Nossa, tá louco. Jamais falaria isso. Ele deu aula. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Não, acredito em você. Isso pesa contra. Mota, não é assim, faz assim, entendeu? Ele não aprendeu. Até um tempo atrás, nem no Twitter ele te seguia. Segue já ele, não. Quem que não seguia, está louco? Você Mota, nada, que pega mal o Domênico, né? Seguir o Mota. Pega mal. Ai, se pega mal, você tá louco? Eu sigo o Mota muito. Para. Segue. Vai pro inferno. Além como senhor Alexandre, compreende? Você fala pra caramba aí também. Vou falar uma coisa, hein, ô Soro? Senhor Alexandre. Não, escuta essa. Com ele, eu falei, assegou o caralho, que coisa feia. Muito feia. É o ar-condicionado, seu animal. Falei, tá chovendo. O Osório falou o seguinte. Que disse, Osório? E o Pato está entre os 10 melhores do mundo na posição dele. Mas ele falou isso daí no domingo, pô. Não! E aí ele falou hoje do Neymar, dando entrevista numa TV colombiana. Ele falou que o Pato tá no mesmo nível do Neymar, do Ribéry. Ei! Falou. Eu acho legal, Você acha? O cara que escala o Reinaldo todo jogo? Da moral é legal, mas exagerar não. Gente. Eu acho que o Pato acredita nisso. Gente, eu acho legal porque eu acho que ele dá moral pro próprio jogador. É o cara que tá no convívio dele, dá moral. Tá fazendo dele, né? Não tem um nego que te elogia aqui? Você não se sente bem? Sim. Você não falou que você dá Ibope? Então. Ué, alguém falou pra mim. Então. E quem falou que você dá Ibope? Ah, os ouvintes. Então. É a mesma coisa, alguém chega aqui, mesmo que a pessoa não seja... Adriela, a primeira pessoa que você tirou foto. Lógico. Você critica a mulher, você fala que mulher dá isso, mulher dá aquilo, agora você vai... Eu não gosto do bicho, mas eu dou valor para o que elas fazem. O quê? Ah, por exemplo, a tua. Te aguentar, velho, é uma santa, velho. Isso é verdade. O Chuchu não é santo, né? Não, ele tinha que agradecer todo dia, filho. Tinha. Nossa... Coitado do Chuchu. E o Osório destacou aí dois colombianos, chefinho. Perguntaram pra ele se fosse levar algum jogador da Colômbia e tal. Ele falou de um zagueiro, Daniel Bocanegra. É lateral direito e zagueiro, do Atlético Nacional. E falou do Luiz Carlos Ruiz, atacante. mais centroavante mesmo. É, tem um, falou tem, desses tem dois. Tem um na Colômbia muito bom, que chama Morelio. Deve ser, deve é muito ser bom dois jogador. Fielder, velho. Joga, o... Fiquei com medo também, mano. Tomar cuidado com as indicações do Osório aí. Se eu não me engano, o Morelio joga no Santa Fé. Muito vamos bom dar um jogador, tempo, muito mano. Bom atacante. Vamos dar um tempo maturar. No Real Madrid, né? É. Olha, aí pro jogo aí contra o Chapecoense. O Ganso não treinou, né? O Ganso tá com dor. É. Virou dúvida. Dor no joelho, avariar. É raro o Ganso se machucar. É, é Ganso, raro mesmo. Ganso tá e o Breno, é. Né, torceu o tornozelo. Você tem raiva do Ganso? O Ganso tá com dor desde que saiu do Santos. Olha lá, tem raiva. Você tem raiva também, Wagner, do Ganso? Tem raiva do Ganso. Também. É mesmo, cara? É o V1. Vamos me apelidar de V1. Vai, chega tenho raiva do Ganso pelo seguinte, né? Tudo que o time fez por ele desde a categoria de base lá... E ele sair assim. Muito triste. Ainda mais pro São Paulo. Mas pra Europa era melhor. Mas pagou direitinho, pagou a multa rescisória, bonitinho, caiu lá o dinheiro. Apesar que depois que ele foi pro São Paulo, eu vi que o Santos se livrou de um baita problema. Lógico, velho. Mas você se livrou de um problema, por que a raiva? É. Não, tinha raiva por dele exemplo, na época, mas eu não sabia que ele é. O São Paulo, no meu entender, tem um problema lá na lateral esquerda, chamado Reinaldo. Palma. Tem um problema, como atleta, pra mim é o Reinaldo. Se ele for pro Santos, eu não vou ficar com raiva. Mas eu vou. Então, se o Ganso era um problema pro Santos, por que vocês ficaram com raiva? Mas acho que foi a situação na época do Ganso, né? É que ele ficou com muito mimimi, né? Deu a entender que ele... Com a história do contrato do Neymar, aí depois, ele vai ganhar mais. E ele machucou, e o cara tinha prometido um contrato pra ele, que era o mesmo contrato do Neymar. Então, mas, não é assim. É, temos que ouvir a versão do jogador. Eu lembro que na época o Ganso ele tinha ficado chateado. Porque houve sim uma promessa, uma sondagem da diretoria do Santos ali para que pudesse renovar o contrato dele e do Neymar. Aí eu acho que foi erro dos dois. Nesse meio tempo, o Ganso se machucou. Ali, a sua vontade, o jogador se machucou. Machucou o joelho aí... A diretoria do Santos pegou e falou, opa, então pera lá. Pera aí, vocês já tinham combinado, tá certo? Que haveria uma mudança contratual, um reajuste de salário do cara. Por que que não cumpriram a segunda parte do acordo? Porque o cara se machucou? Tá errado. Tá errado, porque o jogador ele se machucou ali à sua vontade. Não é que ele tava pintando, talvez, a casa do vizinho que é o da escada se machucou. Ele tava trabalhando pelo Santos. Vamos supor, o Domênico. Locutor... O Domênico? É sério. Olha que bom. O contrato do Domênico tá vencendo. Aí ele tem uma dor de garganta lá por algum motivo, tem que ficar 6 meses sem trabalhar. Dodô, não vou renovar? Tá errado. Vamos falar, Dodô. Vai ter um reajuste aí, fica tranquilo, beleza tal. Aí ele fica com um problema na garganta, vai fazer uma cirurgia na garganta. Eu falei assim, não vou te dar o reajuste, não. Vamos esperar. Não sei se você vai ficar com voz. Ué, com calo na voz. Tá errado, velho, tá errado. Sim, sim. Não, mas eu acho que ficou esse mal-estar mesmo, né? Não é sacanagem isso? Sei lá. Mas você acha que o jogador também não tem o direito de ficar chateado com a diretoria do Santos? Ele tem. Eu acho que ele tem. Evidente. Porque, querendo ou não, houve sim essa conversa. Eu sei que agora vai ter um monte de gente que, não aconteceu isso. Aconteceu sim. Aconteceu sim. E a reivindicação do Ganso aí, quando ele até inclusive saiu do Santos... E o Ben já sabe disso. Ele falou isso. Ele falou isso. Que a diretoria do Santos teria pisado na bola com ele, porque depois que ele se machucou, ninguém mais da diretoria do Santos o procurou pra renovar o contrato ali. E dar esse reajuste salarial pra ele. Deram pro Neymar, pra ele não. Aí ele precisando comprar remédio... Puta sorte. Ah, mano. Negócio de história triste. Ele comprava o genérico. Já não conheço. O médico chegava pra ele. Lembra que você mandou uma mensagem pra ele, mano? E ele não respondeu até sem 3G. Ele cancelou o plano de internet no celular. Viu? O médico mandava lá um remédio pra ele, ele chegava com a receita pra comprar, o cara falava, esse remédio custa popular. Aqui, ó. Ah, ela é farmacêutica, a Adriela é farmacêutica. E por que o antibiótico é tão caro? Que o país tá uma... Antibiótico é caro. Depende, via de regra, depende é caro. De como ele é processado. Depende da geração também, né? Depende de vários fatores. Você é farmacêutica? Sou. Eu acho que o Brasil tinha que adotar o modelo dos Estados Unidos. Eu precisei, aí tive um problema nos Estados Unidos, tive que comprar antibiótico. Você não comprou? Não comprei porque eu... Você foi no médico. Eu estava no hospital, sim. O médico receitou. Mas um detalhe interessante, eu fui na farmácia do próprio hospital, quando você vai comprar, vamos supor, o médico te receitou... 21 comprimidos, vai, 3 por dia durante uma semana, ok? Sim. Você vai na farmácia, você dá a sua receita, a mulher fala pra você volta daqui uns 15, 20 minutos, 15, 20 minutos você volta, são vendidos pra você 21 remédios. Isso, 21 comprimidos. 21 comprimidos. Você não tem que ir lá comprar... Às vezes você compra uma caixa, você precisa tomar 5, tem que comprar uma caixa com 40. É. Isso é mais correto, pô. Mas não é verdade? O modelo americano, ele é... Bom, Como em tudo na vida. Vocês vão deixar eu falar disso mesmo? Pode. Eu vou ficar pode até 8h30 falando. Não, não, não. Não, mas você consegue ver. É chato também, né? É, não, o modelo americano, ele é bem interessante, porque quem já foi para os Estados Unidos sabe que as grandes drogarias lá, que na verdade as drugstores, né? Elas são mercados. Nossa, você compra... Que assombradora isso. É, eu também. O Sombra tem orgasmo eu cada também. Vez que ele pisa numa. O Sombra prefere ir no Walgreens do que num clube de strip. É, não tem dúvida. É, o Sombra eu sei. Ele curte. Tranquilo, mas fácil. Gasta mas mais tempo. O que é interessante lá... Justamente. É uma criança numa casa de chocolate, é isso que eu falo. No strip nos Estados Unidos, você só pode olhar. Se você encostar, os caras te põem pra fora. O remédio você compra. E o modelo lá é interessante porque eles vendem de tudo, diferente do modelo europeu, que não vende absolutamente nada. Mas os americanos, eles vendem tudo e a diferença é essa. Primeiro que você tem um farmacêutico que vai te atender de verdade, né? O que, infelizmente, aqui ainda não acontece 100%, estamos longe disso. E tem essa outra diferença também. O medicamento, que é venda sob prescrição, você só compra com a prescrição e a quantidade correta. Isso é sensacional, né? Fracionado. Aqui correto. A gente até tem uma legislação para fracionamento, mas assim, não funciona. Vale mais a pena vender de lote mesmo aí, velho? Porque aí o cara compra o que não precisa e depois joga fora. Tá fechado. É bom pra todo mundo. O problema não é isso. É bom pra eles. É, mas o problema não é... caro, por exemplo. Padre Ali, outro detalhe interessante. Quando você tem algum problema médico nos Estados Unidos, é muito caro. Super. Caríssimo. Mas a gente vai chegar lá. Não, mas estamos caminhando para isso. É uma coisa assim absurdamente cara. Então quando você vai viajar, faça um seguro. Porque se acontecer alguma coisa... Ó, é uma brincadeira aí de 15... Dependendo do que você tem, 15, 20 mil dólares é... É isso. Né? É isso só mesmo. Que na hora que você vai comprar um antibiótico, você fala, bom, aqui 15 mil dólares, 20 mil dólares no hospital... Tô ferrado. Eu falo, bom, agora eu vou gastar. Bom, fui comprar antibiótico. Ah, 8 dólares, 6 dólares. Não, mas aí você sabe que o Brasil quase não tem imposto, né? Taxa, até, né? Tá precisando até voltar imposto agora, né? É tudo então, importado, né? É, não, tem bastante indústria aqui. Mas a taxa. Mas os insumos não são importados? É. Os insumos, sim. Hoje então, até tem muito insumo da Índia, inclusive. É. Tem bastante coisa. Tô todo mundo depois. Vamos voltar. Tá me dando tempo que eu comecei a falar. Vamos falar de tudo. Acabou. Mas eu dou aula, viu, gente? Eu virei professora. Eu sou farmacêutica e professora. A gente devia ter um programa sobre isso na rádio. Cara, se eu conheço o Sombra... Sombra! Eu! Nossa, remédios ele vai convidar a Adriana pra jantar. Sombra, eu acho que você vai fazer estreando em amanhã. Ah, que você ótimo. Você vai fazer na próxima semana, a semana inteira. Mas você tem que chegar uma hora antes. Não, faz. Tranquilo. Tem que chegar uma hora antes pra bater um papo com ele na sala, ele ficar falando sobre isso. Ah, claro. Ele ama essas coisas. E, ó, um negócio que tem legal nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não tem, são seres humanos que servem de cobaia. Não, mas aqui já tá tendo, já. Não, você mas... é louco, claro que aqui também aqui tem. Já tá não, tendo aqui, bastante. Aqui é meio enrustido. Lá nos Estados Unidos, você pode chegar lá no metrô, chega lá pro canal do metrô, fala, ó, bacana, quero me candidatar, quero ser cobaia. Aí o cara fala, ó, esse remédio aqui tá em fase experimental, é pra você usar um mês, você vai ter que ganhar aqui, aí o cara faz a conta lá, só que tem o um risco, detalhe, né, a periculosidade. Você pode... Fala, $2,500, opa! Você pode entrar pro programa, mas você pode... não. Nasce um cogumelo mas aqui, você... ó. Não, você pode entrar... você pode entrar pro programa, mas eu não sei se confere ou não. Mas, de repente, você recebe o placebo e não o remédio. Sim. É. Melhor ainda, você aí vai você tomar acha que não, mas tá aqui no Brasil a gente também faz essa fase de estudo. Aqui não remuneram bem, Ô, mano, pode nascer aqui um braço no ombro. Vocês preferem usar ratos do que seres humanos. Não, vocês, vírgula, isso humano. Tem nada uma a ver com a minha área. Uma orelha no ombro, né, mano? Nasce uma orelha no ombro. Então, mas, muito por exemplo, bem. O seu marido, ele prefere usar um camundongo do que um ser humano. Não, ele já usou. Ele dá a chance. Ele é cientista? Não, meu marido é farmacêutico também. É farmacêutico também. Casal farmacêutico. Por que todo farmacêutico, caso farmacêutico, coincidência, ontem eu estava lendo uma matéria sobre isso, que 91% dos farmacêuticos e das farmacêuticas, lógico, são casados entre eles. Eles mexem com droga. Ontem eu li isso, olha que coincidência. Ele mexe com droga, por isso, não aguenta o outro. Meu irmão é farmacêutico, ele não é casado com uma farmacêutica. Ele está nos 9%. Ele está nos 9%, Não, mas na área da saúde isso é muito comum mesmo. na área da saúde é médicos. É, eles, todos eles. Ah, eles só eles entendem, né? Plantão. Por que que ator, na maioria das vezes, casa com atriz? Lógico, o cara entende. É a maior pegação no estúdio. É lógico. Maior pegação no estúdio. Você tá ali na cena, direto, tem que repetir aquele beijo. A mulher falou, pai, esse maluco tá com graça. Você casaria com uma atriz? Por isso que eles pulam a cerca. Se eu fosse ator? Não, se eu não fosse ator, se fosse civil. Você é um civil. Ele quase casou com uma radialista, né? Atriz geralmente não dá bola pra transeuntes. Não, não é isso. Eu acho que transeuntes. Verdade, atriz não dá bola. Por exemplo, lembra aquela vez, Sobrado? Ele tava andando lá em Nova York, ele tá no Sorro. Passou por nós lá, aquela pequenininha lá, Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, faz sucesso. Ah, nem olhou pra gente, porque... Mas você queria o quê? Um beijo que ela parasse? Agora, por exemplo, porque se o Sobra fosse, por exemplo, Tom... Se o Sobra fosse o... Aquele outro lá que fez o Náufrago. Tom Hanks. Ela olharia, porque é normal. O artista, Benja, ele tem aquele faro e aquele olhar pra identificar o outro artista. O Tony tá do lado, pra ele é... O Tony Ramos é casado, acho que há uns 40 anos, e a mulher dele não é atriz. Ah, mas ele é low profile. Então, mas ela adotou ele no pet shop, quando ele tava começando. Ah, não! É verdade. Ali numa jaula. A Suzana Vieira é casada cada hora com o cara, e nenhum deles é ator. Mas lógico que ator aguenta a Suzana Vieira. Mas vira ator depois que casa com ela, né? Ator, né? É, tem gente que gosta de aparecer, né? O cara virou ator depois. É. O cara, o mágico aí virou ator. É. Que ator, velho? E ela beijou um outro agora de 23 anos aí numa festa. Vocês estão no brincadeira, pior que o Cigano Igor, a mãe e o pai desse ficaram puto. Pera, só um minutinho. Pior que o Cigano Igor, velho. Vocês vão ficar aqui julgando a Suzana Vieira? Eu não tô julgando, não. O Mota... Ele julga todo mundo. O Mota julgou, sim. O hipócrita. Ela pegando um de 23. Você foi pegar um senhor de quantos anos de idade quando era muito mais novo? Ué, então, vai lá, então é. Ah, então é, é uma doença agora, pronto. Você arrumou a Suzana Vieira. Eu sou um tarado agora, só porque eu peguei os velhinhos. Você arrumou a Suzana Vieira. Qual que é a diferença? Quanto que é a diferença de idade você, Chuchu? Não é da sua conta. Toda. A Suzana Vieira. Mas você é público, você dá ibope, as pessoas querem saber. Não, mas isso não interessa, minha vida particular. A da Suzana Vieira interessa. Arquivo confidencial, Motor. A da Suzana Vieira interessa, né? Vamos lá, o gay pop do rádio. Eu, jogador. Eu não sou atriz, ator, nada disso, não sou na TV. Você acabou de falar que você é famoso, você dá ibope. Isso aí, gay pop. Vamos lá. Eu parei pra pensar nisso, quer saber? Mas quantos anos você tem de diferença pro Chuchu? Dá 20 ou não? São 20 anos? O Domênico e do Aguinaldo. 30 anos? O Chuchu tem 76? Tudo isso? Jura? 7,6? Eu achei que o Chuchu tinha 60 e pouco. Você mente a idade dele então? Porque uma vez eu perguntei, você falou meia pouco? É. Não falei meia pouco. Falou. Então você foi há 10 anos atrás. Ele falou 69. Acho que ele tava pensando em outra Jura coisa. Por Deus? Olha, mentira, ele tá zoando. Já que estão falando do Mota e do Chuchu, vamos falar da Ola? Opa, vamos falar da Ola, velho. Motinha. Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais, cara. Fica uma dica, hein? Pra não perder o melhor da festa, pra não perder o melhor da balada, tenha sempre com você uma camisinha Ola, Motinha. É isso aí. Motinha. Oi, amor. Tá aí? Tô aqui. Eu tô fazendo conta, mano. Eu tô fazendo conta aqui, quanto tempo é uma marreta. Ô, Motinha, ouve essa dica bacana aqui pra que você possa aproveitar o melhor da vida junto com o seu amado Chuchu. É. Você sabia que o produto flavorizado é aquele que tem cheiro e sabor? Ah, é isso? Sim, claro. Eu não sabia. O que você pensava que é flavorizado? Eu pensava que era que inchava, fazia alguma coisa diferente. Motinha, flavorizado é um produto que tem cheiro e sabor. E a Ola, Motinha, acaba de lançar uma nova linha de flavorizados. Tem a Ola morango, tem a Ola morrito, que é a que o Benja gosta. O Benja gosta de morrito. E tem a Ola menta, que depois do morrito ele gosta também de acabou com a refrescante. A menta, que é pra poder tirar o gosto. Ele fala, pô, morrito, agora fica geladinho, né? Fica geladinho. Sim, ele gosta desse contraste. É. Sabe como é que é, né, amigão? Você que tá com a tua amiga agora aí na faculdade, tem que falar pra ela, você gosta de morango? Ela fala, gosto. Aí você põe lá manjuba sabor morango, velho. Aí tá uma baita dica pra você se dar bem hoje à noite, velho. Sai com a tua amiga da faculdade, vai pro motel pra ela conhecer essa Ola morango, velho. Garanto que ela vai adorar. Sabe como é que é, né, Motinha? Não pode dar mole, mano. Não pode dar mole. Mas o cara tem que usar camisinha. Ele tem que se precaver. Porque fora as DSTs que existem por aí, perigoso. Pode pintar um boneco, velho. Isso aqui é o merchan da Ola, não é do Kinder Ovo. Não pode aparecer a surpresa, né? É lógico, velho. É lógico, não pode dar mole, velho. Cada pegação tem um novo sabor. E com a Ola, viva a pegação. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: Ola, viva a pegação. Ele ganha um kit fantástico da Ola. Oba. Ô, Adriano, aqui, ó. Débora Forte. Sapatada, mano. A Débora Forte manda um tweet aqui, ó. Pra mim, pro Sombra, ó. Sou enfermeira nos Estados Unidos e não tem comparação. É como comparar Campeonato Paulista com NBA ou NFL. Beijos a todos. É. Ah, provavelmente. Bom, ela trabalha lá, né? Tem toda a razão, né? Mas é muito caro a medicina nos Estados Unidos. Pra você ir numa... Não sei quanto deve ser uma consulta no médico, mas... Eu também não tenho noção. Não. Mas uma vez eu tive que usar uma consulta de um médico num navio que teve aqui no Brasil há uns 10 anos atrás. Nossa. É, e a consulta saiu uns $800. É, realmente, muito rico. Muito rico. Eu tive uma tomografia e endoscopia. Eu tive um problema, um acidente lá. Um dia de hospital foi $15,000. Foi, quebrou a cenoura. Caralho. Usar o hospital, se você... Um dia. 15 mil dólares. E é o seguinte, na hora que chegou em 6, 7 mil dólares... Aí você falou, para, tô bom. Não, tem que pagar. Vem cá. Não, você vai lá, mesmo com seguro, com seguro internacional. Tem que quitar. Não, você tem que dar teu cartão de crédito, assina um termo. Que nem hotel. Hã? É que nem hotel. Você viu que o Ben já falou no guichê do hospital no atendimento? Não. Pô, me vê $2,000 de atendimento. A mulher preencheu a ficha, deu pra ele e falou assim, ó. Já deu dois contos. $2,000, acho que não dá nem o soro. Mas só o preenchimento da ficha. Tem um amigo, soro, que era na Europa, né? Tava em Paris e comprou um antibiótico, um anti-inflamatório e um xarope. É. Gastou €14 e a consulta particular do médico, €35. Mas você sabe... assunto seu aqui já. Europa é caro, é barato. Eu estive a trabalho pela rádio. Eu estive em Zurique, na Suíça. Foi o Jimmy Soler também. E eu esqueci um remédio que é vendido com prescrição. Eu falei, porra, agora ferrou. E na Europa é complicadíssimo. Aí eu falei, e agora? Ferrou. Puta, tive que marcar uma consulta médica lá. Aí fui lá no consultório médico, marquei a consulta, fui no dia seguinte e fiz a consulta. Daí expliquei pra médica, né? Olha, tô aqui, esqueci o remédio no Brasil, preciso tomar o remédio, tenho que tomar o remédio. Sumi ruim da cabeça e tal. É, aí a... Você não falou isso pro médico? Meio ruim da cabeça, pô. Você falou isso, mas ruim da cabeça? Não, mas quem toma pensou. Tem que ser um pouco. Aí, expliquei. Ai, meu Deus. Aí a mulher falou, não, beleza, tal. Explicou, você tem que explicar por que você quer a receita. Você tem que explicar, mostrei que tava lá a trabalho e tal, não sei lá. Aí chegou na hora de sair lá, você vai no guichê lá da clínica lá. Quanto que é, não sei o que lá. Aí eu paguei lá, acho que 15 francos suíços. Daí eu falei assim pra mulher do guichê, você tem certeza disso? Pra quem não sabe, 15 francos suíços é como se fosse, vai, $15, tá? Aí a mulher falou assim, olha, mas... Aí ligou pra médica de novo e a mulher falou assim, não, é 15 francos mesmo. Ela falou, pô, você só precisava de uma receita, né? Então, você entende? A lógica da coisa, só precisava de uma receita. Né? É outra coisa. Por isso que eles são o primeiro mundo. Eu não vou dizer que aqui, qualquer médico que eu fosse... E eu me pedi R$300, R$400 na consulta. Mas a médica foi uma irresponsável. Que eu seria leviano de dizer que custaria R$300 só por causa de uma receita. Mas que foi surpreendente, sabe? Foi uma surpresa agradável. Mas do Brasil você aqui, tem o SUS, meu amigo. Não, mas aqui, aqui no particular. Na boa, Sombrado. Mano, a médica, foi ela uma surpresa agradável saber que aquela consulta... Não, mas ela consulta... foi uma irresponsável. Ela foi uma irresponsável. Por mais por mais que você faça uso do medicamento, mas ela não pode te dar um medicamento controlado da forma como é em 10 minutos de conversa com você só porque você alegou que você faz peraí, não é isso, mas a pessoa pra dar talvez aí o medicamento, por mais que você tenha razão, eu entendo seu caso, seu ponto de vista, mas se fosse um medicamento tão simples não seria controlado. E ela tava falando comigo, não era com você. Então, mas não importa, a partir do momento que ela te conhece há 10 minutos e fala, se você só precisar de uma receita, ela não pode fazer isso. Ele podia estar mentindo. A mesma coisa de eu chegar no médico lá, Motinha, na Suíça, pegar e falar, pô, doutor, sabe o que quer? Eu preciso de 4 caixas de testosterona, porque eu tenho que fazer reposição hormonal, etc e tal, e eu só quero treinar um pouquinho lá com mais força. Tá vendo? Por isso que ela me deu a receita e não deu pra ele. Ele burla, ele sempre burla. Mas, mano, isso eu acho que é até uma questão cultural. Aqui que a gente quer levar vantagem, aqui que a gente quer burlar. Eles acreditam nas pessoas. É outra coisa, na Holanda, por exemplo, eles não têm legislação nenhuma de medicamento controlado. Não existe. Também, todo mundo precisa do remédio. Não, não é bem assim. A maconha também não é tão liberada desse jeito, não. No coffee shop, mas por que não tem medicamento? Não precisa de nada, de prescrição. Porque simplesmente se o farmacêutico lá dispensar um medicamento que é controlado, se ele dispensar sem a receita, ele é preso. Simples assim. É. Não é igual aqui, entendeu? Que precisa da lei, da lei, da lei, da lei, da lei. Aqui você pode pegar uma receita falsa no centro da cidade e comprar medicamento. Não, aqui sem dúvida. Mas então, é por isso. Por isso que talvez, eu entendi o que você está falando. Porque aqui seria muito comum chegar num médico e falar, não, porque eu preciso tal, Adriela, e de repente vai dar pra outra pessoa. Adriela, vai. É que nem em Berlim, né? Não tem catraca no metrô. Eu não conheço. Japão não tem catraca não. No metrô. Isso. Japão, né? Também não. Aí você fala, pô, mas vão usar o metrô sem pagar. É. Mas a concepção deles é outra. É outra coisa. Fala assim, a cultura, a educação, a lógica, é outra coisa. Não existe pra eles a lógica de usar um serviço por ele. Sem pagar. Não existe essa nos lógica. Estados Unidos você põe a gasolina no carro. Aqui se fosse assim. Em Madrid você compra. Nos Estados Unidos o refrigerante, né? Então, você vai lá e toma. Refil. Refil. Claro. Imagina aqui, um só vai pagar para a família inteira, né? Exatamente, é maldita. Mas na verdade, por que vocês reclamam tanto das coisas que a gente tem as beleza natural? Sobe da beleza. A gente vai voltar. Vai jogo, sem falatório. Calma, Lindinho. Ô, estranha, ô, estranha. Oi. Você almoçar... Estranha fica estranho, mas tudo bem. Mas você é estranha. É verdade, sou estranha. Adriela. Ô, estranha, você almoçava num restaurante chamado Burritos, do lado da Facu. Olha os caras descobrindo seu podre. E Facu? Eu tô perguntando, porque tem pessoas aqui que... Adriela eu Luz? Ó, Adriela, ela é delatora, né? Então, Adriela cuidado. Luz. Mas é Luz que veio com o nome do marido? Não, eu não uso o nome do marido. Não usa? Oh. Por quê? Preconceito? Problema? Porque meu nome já merece. É muito comprido. Meu nome não é só Adriela Luz. E ele não merece. E, não, meu marido, ele é muito conhecido na área farmacêutica e eu achei que ia ser demais carregar isso. É legal você ter o seu, fazer o seu nome. Meu nome é o meu nome, exatamente. Eu já carrego, esposo. Você deu aula de... Você deu aula de Bio 1? Não. Também não? Tá vendo, o cara tá falando tudo errado. Não é um só, tem vários. É, o pessoal tá te confundindo aqui, hein? Não. O Renato falou aqui. Renato Freitas. Batatas Freitas. Fez cara de tipo... Nem sei. Gay, falou que teve aula com você de Bio 1. Chupa, não, pô. Aí não sabe nem a matéria que teve comigo. Olha a situação. Não, se teve, não sei. Que matéria, né? Que você dá? Microbiologia. Aí, porque microbiologia agora mudou, né? Qual que é a bactéria mais perigosa que a gente tem acesso? Fala pro Sombra. Acesso aonde? Por exemplo, dentro do nosso dia a dia. Ele tá todo excitadinho. Não, peraí, moto. Dentro do nosso dia a dia, assim, qual que é a bactéria mais perigosa que a gente tem acesso? Assim? Por exemplo, em comida. Motolas. Em comida tem salmonela, Escherichia coli, que é bem perigoso. Qual que é aquela que mata mesmo? Pô, qualquer uma pode inclusive, matar, depende de pergunta, como você deixa tá. Ela responder. Não, inclusive, eu tenho uma dúvida. Todo mundo tem medo, da maionese, porque a maionese aí, ela vai ovo ali, e você pode contrair a salmonela. Eu já tive salmonela. Mas, por exemplo, o alimento mais perigoso do self-service, é verdade que é o arroz? Porque o arroz, por exemplo, ele vai gelando aquele que tá em cima e fica quente o de baixo. Não, então você pega o de baixo e começa a jogar para cima e começa aquele ciclo de proliferação de bactérias. Não, na verdade, o legal do self-service, eu falo isso inclusive para meus alunos, é você ir no começo, né? Mas legal, quanto no final, mais tarde você for, mais salmonela você vai comer. Mas aí é mais barato. Não. É igual não necessariamente, tá, né, mano? Bom, eu comi dois ovos. Vamos lá, vamos aos nossos ouvintes. Vamos agora ao momento sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Alô? Alô? Quem fala? Opa, Thiago. Thiago com TH, Thiago? Thiago com TH, sou seu filho, Domingo. De novo? De novo, velho? Porra, velho. Aí já é demais, hein? Na segunda, pô. Ligou toda hora. Já de novo. Thiago Freitas. Thiago Roberto de Freitas. O legal de ouvinte que liga sempre é porque o cara gosta muito de nós. Mas só é legal pro ouvinte. Ah. É verdade, porque pra quem tá no carro, pra nós... O cara gosta da gente. Então, fala com ele, moto. É São Paulino, vai. Então fala com ele, moto. Ah, e aí, Tricolor, beleza? Boa pergunta. Palmas pro moto. Primeiro, eu tô cumprimentando. Eu não sei se você é meio burro, porque eu tô cumprimentando. Eu falei, e aí, Tricolor, beleza? É seu vizinho. É meu vizinho, mora no Paraíso. Cumprimentando. E aí? E aí, beleza? Legal? Beleza, e você? E agora, o Osório, afinal, esse time de montanha-russa, um jogo... bom, outro ruim. O que você está esperando do Osório? Espero que o próximo seja bom, mas eu acho que agora a tendência é melhorar, né? Voltaram aí umas peças que tinham pra voltar. Importantes, né? Importantes. Vai crescer, mas o Mendes, já mudou muita coisa, cara, de segunda pra hoje. Então, o que mudou? Falaram, o que mudou na tua vida? O que mudou no São Paulo? Não, na minha vida não, porque não é o mote do programa, né? Mas no São Paulo mudou bastante coisa. Pode falar. Por que não pode ser o mote do programa? A gente perdeu aqui hoje, perdeu, não. O CEO foi embora. Ficamos 40 minutos discutindo sobre bactéria, remédio, quase um bem saúde aqui hoje. O sistema de saúde. Você pode contar, a tua vida mudou alguma coisa? As pessoas têm curiosidade de saber da vida dos outros. A vida é um eterno Big Brother. Alô? A vida é um eterno Big Brother. Não, a vida é o Masterchef, que ontem foi legal pro caramba também. Mas enganaram o povo. Essa frase Enganaram. O cara perdeu o cadu arroz, você viu? Caiu? Masterchef, o arroz branco. O arroz caiu. Caiu? Diga. Ô, Thiago, dá o seu palpite pra amanhã, cara. São Paulo e Chapecoense. Amanhã ele liga, ele dá amanhã. Eu acho que o São Paulo ganha uns 2-0, 3-0, talvez. É, e o Breno parece que machucou, o Ganso também. Jogadores que podem fazer muita falta, hein? Eu tava vendo hoje que talvez coloque o Carlinhos na posição do Ganso e o Lucão de volante ali no meio e volta o Lianco pra zaga. Acho que aí muda pouco. Mas eu gostaria de ver o Daniel na posição do Ganso. Tá bom, então. Seria uma boa. Beleza, cara. Manda um abraço. Pro meu camarada Fernando Azeitona, que tá ouvindo aí, palmeirense. Azeitona? Discorda bastante do Domênico aí em várias coisas. Então mandei ligar. E mandar um beijo pra minha namorada também, da Lilian, que tá aqui na... Tá fazendo a janta. Então, se ela tá aí, não precisa mandar um beijo. Vai lá e agarra ela. Dá aquele beijão de língua nela. Isso. Enfia a cara dela. Ô, Adriela, o beijo de língua passa muito a bactéria também? Ixi. Micareta é um problema. Aê! O Mano tá tomando banho de álcool até hoje. Ele parece uma incubadora de vírus, de animal. Existe preservativo. É engano. E eu vou falar o porquê. Eu e Micareta. A moça da área vai falar. Eu e Micareta, cara, como eu tô antenado no programa, assim, eu tô muito elétrico hoje. Eu e Micareta. Eu chegava louco, assim, às vezes aí no final. Eu chegava no final da Micareta. E o organizador vinha assim. Você deixou um currículo aí? Eu falava, por quê? Ele falava, porque eu vi você passando rodo. Achei que você veio fazer uma faxina aqui. Eu falei, então, mas é verdade. Mas tinha sexo também ou só beijinho na boca? Ah, eu era garoto, né? Garoto? Mas a Thaís... Era um garoto. A Thaís, antes de te dar o primeiro beijo, cara, ela levou 6 meses, ela tinha medo. Não é isso não, porque... Ela passava álcool gel na língua do homem. Eu e Micareta, eu sempre levava 2 frascos. É. Um de enxaguante bucal e o outro não vou falar o que é. O negócio assim... Diabo é o verde seguinte, com criolina. O enxaguante bucal, velho. A cada beijo, velho. Você ia lá e fazia um gargarejo e cuspia no chão. Meu Deus. Você não pode disseminar doença. Thiago, um abraço pra você, Thiago. Tudo de bom. Opa. Valeu, cara. Continuando com o Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. É verdade. Alô. Alô? E fala? André? Fala, André, tudo bom? Beleza? André do que é o nome completo? André Rezende Scandian. Como? André Rezende Scandian. Você é armênio? Não sou, cara, sou italiano. O Zeca Pagodinho tinha uma música. Aquela que, meu Candian encandeou. Lembra, mano, isso aí? Sim. Bacana, encandeão. Não conheço. É, samba. Encandeia. Ô, meu velho, quantos anos, hein? Eu tenho 25. 2.5. E mora em que bairro? Moro em Pirituba. Zona Oeste. O Pirituba é nós, hein? É isso aí. É de lá também, Estranho? Moro lá em Pirituba. Não. Você mora em Pirituba? Estrada turística do Jaraguá. É Zona Norte ou Zona... O que é lá? Zona Oeste. Zona Oeste mesmo? Zona Oeste. Então tá certo. Tem gente que fala que é Zona Norte, tem gente que fala Zona Oeste. Não, Zona Oeste. Tem gente que é Zona Noroeste. Mas é meio dividido, é Noroeste. É Noroeste. É meio dividido. As pessoas falam que o Brasil tá isso, o Brasil tá aquilo. Acho que tem tanta coisa mais importante pra gente discutir. É isso. Gente, Pirituba sempre foi zona oeste. Com certeza. Aí você se engana, meu amigo. Não, pessoas, não engana, não. As pessoas não, perdendo tempo sempre discutindo CPMF, dólar, recessão. Concordo. Isso é importante. Pirituba é tão zona norte como é que um quanto país, Santa Maria é zona sul. Ô, minha querida estranha, como é que um país pode ir pra frente se as pessoas acham que, que Pirituba é zona norte? Também não entendo, Benji. É realmente... absurdo. Ó, vocês estavam falando aqui, estavam falando de hospital caro nos Estados Unidos. Meu amigo aqui... O Aragão é um puta de um playboy. Os sobrinhos dele nasceram nos Estados Unidos prematuros. Puta de um playboy. Ficaram 3 meses. É playboy. Esse ele, é milionário. Muito milionário. Prematuro, muito ficaram 3 meses de hospital. Mas isso é uns 100 mil dólares de conta. Milhão de dólares pra cada um. Pô, 3 meses de hospital, Benjamin. Puta, um milhão de dólares? Sim, senhor. Pô, então tô na gente, três meses de hospital, Benjamin. Sombra. Na boa. Aqui também é caro, gente. Não se engane. A saúde nos Estados Unidos custa muito, porque você acha, por exemplo, que aqueles mísseis que os Estados Unidos adquire... É que ele é muito rico, esses, né? Mísseis e tanques de guerra que os Estados Unidos... Milionário, praticamente. Esses mísseis e tanques de guerra que os Estados Unidos constroem, tá certo? E mandam pra determinados lugares. Vocês acham que sai da onde, velho? Você acha que é, por exemplo, só com palito de dente que os Estados Unidos vende por aí que eles conseguem adquirir essa grana para construir aquele exército que eles têm? Agora, aqui, ó, agora no Brasil, tudo é caro, gente. Só um minuto, Mota, só um minuto. Esse superfaturamento sai de algum lugar. Só um minuto, só para contradizer o que o Mano está dizendo. A NASA é bancada de quem? Só para contradizer o que o Mano está dizendo. Detalhe, o governo pagou. Ah, é? Mas é que tá... Mas eles colocam isso daí, eles falam, custou 1 milhão, custou, vamos supor, 100 mil. Eles falam que custou 1 milhão, que é pra valorizar aquele negócio e bancar a 51. Ó, os sobrinhos nasceram lá, tem passaporte americano, nasceram lá. Cidadão americano. E o governo ainda pagou a conta, você acredita? Sabe que tem muito brasileiro indo ter filho lá por causa disso? Isso, e você ficou triste que você não pode ter um... É, lógico. Né? Não, mas ô Motinha, por exemplo, os Estados Unidos, vai, vamos supor, eles apresentaram uma conta de 1 milhão de dólares. Os caras apresentaram uma conta de 1 milhão de dólares. O tratamento todo, Sombra, deve ter custado 100 mil. Mas aí, por exemplo, 900 mil, o governo investe na Área 51, velho. Que tem uma pá de bicho lá que caiu do céu. É. E os caras têm que investigar. Mas só eu acredito. A Área 51 é cachaça, mas é verdade. Por exemplo, a Área 51 já tá provado que existe, tá certo? Por mais que o governo americano diga que não, existe. Claro que tem. Existe. Não existe. Aquele projeto todo, tá certo? As pesquisas que são feitas. Você acha que eles arrumam dinheiro aonde? Pra subsidiar tudo aquilo ali. Mas dali que descobre curas pra doença, mano, essas coisas. Não, na Área 51 Nossa, moto, na Área 51 eles estudam a ufologia. Eu sei, mas o ET não pode ser uma cura pra doença? Não é lá, não. Gente, moto, às vezes eu acho... Júlio, fala um negócio. É personagem ou você é assim mesmo? Não sei, acho que eu sou. Ô, André! Fala aí. Que time você torce? Palmeirense. Opa, garoto, jornalismo, nós. Jornalismo! Meu Deus! Saiu uma matéria aqui, eu não sei se é verdade, tá? Então não fala. Que mandou aqui. Sobre do menino. Dá pra procurar. Você lembra aquele torcedor símbolo da... Ah, morreu mesmo. Morreu, é verdade? Morreu, é verdade. O gaúchão, né? É, o gaúcho. Ah, o gaúcho da Copa morreu. É, morreu sim. Ó. Desgosto. Benjamin. Ele sobreviveu 7-1, mas deixou sequelas. Não sabia quem era. Esteve doente e morreu. Ah, tá. Então é verdade. Nossa, a cara de doido. Ô, meu velho, daqui a pouquinho temos aí um encontro contra o Fluminense... Certo? E o time já tá no papel, na pedra, como diria alguns, né? Tá certo. Você fala na pedra, velho. Tem uns nós que fica doido. É verdade. Você gostou do time aí? Você achou legal esse time que vai jogar? Você viu? Você tá sabendo qual? Então, eu peguei... Quando eu comecei o vídeo, já tava no meio. Não, é o Praz, Lucas, Vitor Ramos, Jackson, Egídio, Thiago Santos, Arouca e Zé, Robinho, Gabriel Jesus... Zé Roberto. Nossa, foi uma intimidade, Gabriel Jesus. Zé Roberto. Zé. Filho Roberto. Não, mas intimidade, é Zé. Ah, Zé Roberto. Um Zé sempre é Zé do meu. E Alexandre. O Domênico chama como quiser, velho. E aí, meu velho? Parece que é outro jogador. Olha, legal, né? Eu achei que tá interessante. O Barrios não vai jogar, né? O Barrios tá no banco ou o que é? Não tá buscado. Não sei se o Barrios tá no banco ou nem foi relacionado. Acho que ele tá machucado ainda, né? Ele estava machucado, agora não sei se ele foi relacionado, porque disseram que talvez ele poderia ser opção pro banco. Ah, então, dentro do que a gente tem disponível, eu acho que tá ok, né? Não tem como trocar aqui, não. Posso ter esse volante novo, pelo menos ele não comprometeu todos os jogos que jogou, o Thiago Santos. Thiago Santos vem jogando bem. Lembra hoje, né? Vem jogando bem esse Thiago Santos, hein? É, ele é bom, cara. Barros Banco, do Domingo. Medo de elogiar o jogador de defesa, Vilela, porque eu vou falar, ah, o Thiago Santos é bom, aí hoje vai lá e faz uma cagada. Ó, acabei de ter a confirmação, o Barros vai estar no banco, tá? Ah, no banco e tá voltando de lesão também, né? É, exatamente. Então, dentro do que tem disponível, o que o Marcelo tem em mãos, acho que tá ok, dá pra ganhar. O Fluminense tá indo numa crise aí, os caras invadindo o treino, mas não sei o quê. Aí que tá, hoje o Palmeiras tem que ser inteligente e jogar com o nervosismo do Fluminense. Exatamente. A bola vai começar a queimar no pé, assim... Exato. Eles vão errar. Você tem que jogar com dois caras muito rápidos pra contra-ataque e um cara que lança a bola no meio-campo. Tranca o meio-campo, mete três volantes lá, espera, chama os caras. Pode ter obrigação hoje de propor jogo. Hoje tem que ser malandro, porra. Hoje é jogo do Gabriel. Porque o Gabriel tem muita velocidade, é aquele menino que sai... Verdade. Então é assim, tem que esperar o erro do adversário e eles vão errar, hein? Eles vão errar, por causa que a torcida tá pegando no pé. Quando a torcida começa a pegar no pé, os jogadores, eles erram, né? Então se você jogar no erro do adversário, o Palmeiras pode trazer esses três pontos, sim. Né? Não é nada fácil, não. Vai ser um jogo difícil, complicado. Né? Não vai ser fácil, não, porque o Fluminense é um time que há algumas rodadas, acho que umas cinco rodadas, estava no quarto lugar, né? No quarto lugar. Faz três rodadas que não ganha, né? Tem soldados que não ganha. E o Gum não vai jogar, né? O zagueiro titular dele. Não sei. Eu não vi a escalação. Ah, isso é ruim pro Palmeiras. Isso é ruim pro Palmeiras. Ele jogando facilita, velho. O Gum é bom. Porra! Não é ruim. É bom pra meter bola. Ah, mas o outro, então, é pior. Ele é ruim. Ontem, então, mas imagina o reserva dele. Ele é ruim e o reserva ainda. Segunda-feira, quando eles desembarcaram lá no aeroporto, no Galeão, os torcedores gritavam: ei, Gum, vai tomar no Gum. Olha, o Portugal. Ih, gritava mesmo. Nem sempre. O Fred sabe? Joga hoje? Não. Não. Certeza? Não, certeza não tem. Sabe por que essa história não de dizer... O Fred é um cara que sempre faz gol no Palmeiras. Cara. É incrível. Essa história de dizer que o titular é ruim, imagina um reserva, não confere. Porque há muito tempo insistem no São Paulo com o tal do Reinaldo. Nossa. E a torcida falando, porra, põe a porra do cara da base, que ele é melhor, é melhor. Você entendeu? E tem treinador que insiste às vezes num jogador. Gosta, né? Às vezes gosta. É verdade. Ô Sombra, você acha que o Reinaldo é tão ruim assim, mas o Osório que tá lá vendo todo dia treinando ele e o cara da base. Você acha que o Osório não vê, pô, o Reinaldo ainda é melhor que esse cara da base? Porque o Osório tá vendo os dois treinando todo dia lá. Mas eu acho que o Osório viu agora no domingo quem é melhor. O Matheus Reis jogou. Pode ser também, porque, ó. O Reinaldo tá aí, tá há umas 10 rodadas de titular, não é? Não, ele tá uns 3 anos já no São Paulo jogando. Não é 10 rodadas de titular, ele tá 3 anos já de titular, não dá. É igual o do Gum, que vocês falaram que é ruim, mas o Gum tá no Fluminense também, já tem uns 5 anos ou mais. Mas é falha do Fluminense. Mas é que tá, o Fluminense porra. Não é exemplo de administração em nada, mas em nada. O Fluminense foi bicampeão brasileiro de 2010 pra cá. Mas não porque tinha o Gum na defesa. É porque tinha o Conca no meio de campo. E um tribunal forte. É porque forte. Tinha o Fred de centroavante. O STJD também. Ajuda. Hã? Ajuda. Fluminense é o STJD. Você entendeu? Eu também não tenho... Olha, eu não tenho problema nenhum de ter o Gum como zagueiro do São Paulo. Desde que eu tenha o Conca na meia. Bom, eu aceito essa troca. Eu aceito. Tudo bem, eu levo o Gum, mas eu quero o Conca, quero o Fred de centroavante. Aí, fechado. O negócio fechado. Mas você tem problema de ter o Reinaldo com o Ganso no meio também? Mas o Conca é mais jogador do que o Ganso, né? Mais produtivo, né? Bem mais, aliás. Aliás, aquele Fluminense... Vamos falar do Fluminense. Não era só o Conca. Não era só o Conca. Thiago Neves. Thiago Neves, Conca, Fred. Wagner, Wellington Fred, Wellington Ney. Era bom time. Era bom time. Goleiro, que é o Cavalieri, bom goleiro. O Jean de volante, que não é mau volante, é bom volante, né? Tinha o Valência, que se machuca muito, tá no Santos, você sabe. Pena que se machuca muito, porque é bom volante, né? Lateral esquerdo, o próprio Carlinhos, que tá hoje no São Paulo, que o Osório gosta muito. O Bruno, lateral direito, que hoje está no São Paulo. Então, assim, eu trocaria, eu gostaria. Se você falasse assim, olha, no ano que vem você quer o Conca e o Fred no São Paulo, mas você leva o Gum de zagueiro, manda, pode mandar, não tem problema nenhum, não. Olha, segundo... O problema é que eu tenho o Reinaldo, mas não tenho o Conca e o Fred. Segundo a informação aqui do G1, o Fred é titular, hein? Ah, é? Olha. A notícia é ruim. Aí, tá vendo? A torcida pressionou, o cara voltou. Viu, Benja? Deu certo. Era se que ele nem... fizer gol, ele não vai comemorar, então. Era que nem o Santos, que dizem, né? Eu não vi, nem você viu, né, cara? Tomava 4, mas fazia 5, né? Então, quando você tem uns puta atacante bom... É diferente. Tudo bem que você às vezes nem tem uma grande defesa, né? É compensa, é igual o Santos de 2010, que Zé Love fazia gol pra caramba. É verdade. Aquele time. Mas com o Neymar eu também fazia. Então, essa é a questão. O Neymar, todo mundo jogou bola, velho. Igual o Paulo Almeida, campeão em 2002. É verdade, verdade. Fazia gol com o Neymar, cara. Verdade. É, e tinha aquele Mariano que também jogava nesse time, que era bom jogador. Mariano, mas é um pouco mais velho, né? Um pouco mais pra trás. Então, tá bom, meu velho. Tá bom. Quanto vai ser o jogo hoje, cara? Ah, vamos ganhar 2-0, cara. Tomara. 1-0 tá bom também, não tem problema. Só fazer um registro, cara. Assim, eu elogio muito algumas atitudes do Paulo Nobre que ele teve e tal. Acho que ele foi um mago, esse Palmeiras, mas nessa que eles fizeram do Pacaembu, puta, foi demais essa precificação que fizeram dos ingressos, cara. Eu pago R$112 no plano Avante Ouro. E o que eu tenho direito é um tobogã, cara. Não vou pagar no tobogã. Nem na arquibancada eu consigo ficar. É um absurdo isso, cara. Os caras. Parabenizar os líderes do Palmeiras que adotaram isso, cara. E eu vou dizer um negócio pra você. Eu frequentei o Pacaembu, eu frequento desde os 5 anos de idade. Uma vez na minha vida, eu não consegui ingresso para um jogo do Corinthians, não tinha dinheiro nenhum. É a época de 90, do Neto. Eu fui no tobogã ver o jogo do Corinthians. Não, eu já assisti jogo do tobogã, prefiro cara. Ver, ficar em casa. Você tá louco, tobogã é legal pra cacete. Não, prefiro ficar em casa. É mó barato. Não, fresquinho que você é. Não, tem uma opinião. Porque eu comemorei 2 gols do outro lado que não foram. Aonde? Nossa, que nós cegos. Eu só assisto o jogo atrás do gol, cara. Não dá, não. Você é cego. Para, mano. Para, tá de brincadeira. Tobogã? Ó, e qualquer estádio. Você gosta? Eu, particularmente, prefiro atrás do gol do que no meio campo. O tobogã é que tem algum... Não, mas o Benji, ele tem certa razão, porque tem alguns torcedores aí que não gostam de jeito nenhum do tobogã, pelo fato de talvez ele ser um pouco íngreme. Acho o tobogã com uma visão espetacular. Você ficar atrás do gol, você vê direitinho o jogo. Eu sou suspeito que eu sempre gostei de ver jogo atrás do gol. Eu também. Eu não gosto, não. Eu gosto de ver no meio. Eu prefiro assistir atrás do gol. A linha do meio de campo é... Você vê o jogo inteiro, legal. Eu prefiro atrás do gol, muito mais legal. O legal quando você vê o jogo atrás do gol, quando o teu time tá atacando ali. Atrás do gol é... Ah, não, tem um lugar pior que eu vi jogo na minha vida, que foi no Olímpico, na época, na geral, ali no final 95, desse Grêmio, também. E você só via até a linha do meio de campo, o resto você não via mais. É ruim. Não é nem muito cego. Tá no nível do gramado, né? Fala, amigo. Só que eu te falar, eu gosto do tobogã. Mas esse tempo aí que o Palmeiras jogou no Pacaembu, eu assisti muito jogo no tobogã. É caro, assim, né? Caro. Não, assim, não, o que eu acho errado, pô, eu pago R$112 por mês no plano ouro do Avante. Eu não tenho direito à arquibancada, cara. Ano passado eu pagava R$15 no tobogã. Se o Palmeiras jogar 4 vezes no tobogã, nunca vai fechar essa conta, cara. Como assim? Eu só tenho direito ao tobogã? Isso é um absurdo. É, mas aconteceu de ter show. 60 também, pau o tobogã, né? É. 60 pau, cara. Não, mas o sócio paga 30, né? Quanto você vai pagar, amigo? Aconteceu no remanejamento. Qual que é o valor que você vai pagar? Eu pago 100 e poucos por mês. Não, mas o valor do ingresso. Eu tenho direito ao Gol Norte, né? Uhum. De graça. Cara, eles compararam o tobogã com o Gol Norte. Então eu só tenho direito ao tobogã. Mas será que tinha alguma outra saída? Mas isso daí é de graça, né? Mas que é de graça ou você paga? De graça. Mas, porra, tobogã, cara, eu queria ficar na arquibancada, pra pagar esse preço pra tomar... O tobogã é arquibancada, velho. Pra cair em boa, o tobogã é considerado. Gente, o torcedor... Não, mas os caras compararem o Allianz com o Pacaembu não dá. Não, mas o torcedor do Palmeiras... Precisa deixar de ser um pouco, né, radical, gente. Calma, gente, é um jogo só. Tem um show, sabe que tinha isso. Vocês querem que faça o quê, gente? Sabe quais são as condições. Calma, isso é um remanejamento momentâneo, não é pra sempre. Precisa ter paciência também, velho. Calma, calma. Não, tudo bem. É fácil o que era pra fazer. Ano passado tinha uma precipitação onde o plano ouro tinha a gratuidade no tobogã e na arquibancada. Era só usar isso, cara. Mas aí você agora tem... os caras criaram colocaram organizar lá no tobogã. Então, mas o estádio pra Gambê é menor, cara. Não dá pra comportar todo mundo, então tem torcida organizada é só no tobogã? Não, só no tobogã, mas assim, eu tô falando da precificação, cara. Entendi. Não dá pra comparar, é o mesmo preço do Allianz e do tobogã. Pô, não dá pra comparar, cara. Eu entendi. Vou tentar falar poderia diminuir o preço do ingresso. Exato, meu. Verdade, deixar um pouco de mês, você anunciou, é a mesma coisa. Eu, sei lá, tem uma Ferrari que eu tenho um Sport que vender a preço de Ferrari. Ah, meu... É diferente. É complicado, isso é verdade. E... Bom, é isso. Bom. Tá bom, amigão. É isso aí. Vamos mandar um abraço pro pessoal do Arcadas Alviverde e dos Palmeiras. Bom, é nóis, velho. E vamos lá, vamos torcer. Daqui a pouquinho. Você fez administração na PUC? Fiz. Olha, por favor. Fique esperto, hein? Quem que é? Como assim, Felipe Espírito? Você tá ameaçando o cara? Tá ameaçando o cara, tá louco? Você agora vai dizer o quê? Que você fez judô, faixa preta, vai catar ele? Entenda como você quiser. Pô, até putano também, filho da PUC, cara. Quem vai me ameaçar? Oi, por falar em faculdade. Eu levantei aqui, todo ouvinte que liga e deu o nome completo, o Bar, 5 minutos depois... Ele faz um levantamento. E eu tenho um perfil na vida do cara. O Bar tá no sistema da polícia, é isso? O Bar tá no sistema da polícia. O Bar baixou um aplicativo, porque a vida hoje é um aplicativo. É. Tudo é aplicativo. Verdade. E o Bar baixou o aplicativo do FBI, que é coisa de louco. Depois te mostro. Mas, ó, é muito por falar louco, em faculdade, a casa da estreia no Nil tá caindo aqui, hein? É? É? Um aluno, cuidado, dela, um aluno dela aqui diz o seguinte, a aula dela era nas quartas-feiras. Você dava aula de quarta? E ele disse que você faltava direto pra ir no jogo do São Paulo na Libertadores. É mesmo? São Paulo? São Paulo. Jamais. Então, esse ouvinte tá te confundindo. Mas ela é corintiana? Sim. Então, mas o cara tá falando aqui. Deve ser esses alunos são paulinos que ficavam nervosinhos comigo na aula. Eles dão pedir, é? Meu, ninguém tá acertando o problema. É, eu acho que... Olha, eu tô falando uma coisa. Essa ela menina mente aqui, muito essa bem. Adriela aqui... Ah. É muita gente passando informações aí que ela tá desmentindo. Ela deve estar escondendo muita coisa. É. Oba, vai no teu aplicativo do FBI, levanta as 5 minutos que você traz pra minha ficha. Você lembra aqueles dados que você levantou do Dodô? Meu Dodô. Deus minha do céu. Vida é um livro aberto, não tem problema. Nico. Minha vida é um livro aberto. Aquela história de Dodô da Casa Verde, que farsa, hein? Não tem nada de Dodô de Casa Verde, para que você fala. Então, a gente sabe, não tem nada. Não, tem nada, tem nada. Ô, André, um esse abraço papinho, pra você, André. É Palmeiras, cara. Querido, até mais. Boa sorte pra nós. Falou, nós. Cara. Esse é o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Cadê o cara do Ibope? Sei lá, alô. Foi. Ibope? Alô. Alô, quem fala? O gay pop? É. Alô, quem fala? Fábio, tudo bem? Fábio, tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Fábio do quê? Fábio Michalkov. Não. Michalkov. Deu nó. Não. Michalkov. Meteor. É, legal. Billy Jackson. Legal. Meteor, e quantos anos, velho? Quantos anos? 35. 3.5. Então tá certo. E o bairro? 35. E o bairro? O bairro é que vocês não vão acreditar. Eu moro em Miami Beach. Puta, que tesão, velho. Você tá brincando, velho. Que tesão. Eu não tô brincando. Tô ligando aqui de Miami Beach. Puta. Pode falar que demais. Miami Beach é legal, hein? Pai, fala o que você quiser, velho. É. Vai, deixa ele falando. Pô, que... Vai, Corinthians. Fala o que você quiser. Ó, meu sonho de consumo é futuramente poder morar em um Miami Beach. Você tá ilegal aí? Miami é perto, é legal, o clima é bacana. Você tá aí, legal? Ah, perto onde? Tá daqui? Não tô. Eu vim pra cá há 6 anos atrás. Há 4 anos atrás eu casei com uma americana, acabei pegando o green card, mas hoje eu já não sou mais casado. Mas você pegou o green card. Você deu um golpe. Ele tem o green card lá, nós temos cheat card. Mas o amigo, depois que você separa, você tem que devolver o green card ou não? Não. Se você separar antes de dar 2 anos, sim. Se não, não. Eu fiquei 4 anos casado, então não. Mas em algum momento você fez isso de maneira intencional? Não, nunca. Além do que, eu tava pra voltar pro Brasil, pra não ficar ilegal, porque eu tinha vindo com visto de estudante, mas aí a gente tava namorando, né? Ela falou, viu, não vai embora, fica. Eu te dou green card. Beleza, aí acabei ficando, a gente ficou, moramos juntos. Já morei no Alabama, Nova York agora Miami Beach não tem igual. Beleza, tá, nunca... O ruim de morar em Nova York é que é muito caro, né, velho? São Paulo Nova York é caríssimo. É um estúdio que eu alugava lá. É muito mais caro. Nova York é inviável. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Cara, tem dólares. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Mesmo assim, é caro pra morar em Manhattan. Caro, ali, eu vou dizer um negócio. Nova York é caro, é caro. Tóquio é caro, é caro. O custo de vida de São Paulo e Rio de Janeiro tá tão caro, mas tão alto, não tem tanta diferença. Mas não dá pra morar em Manhattan, tem, não tá tem, louco. Não. Tem sim. Louco. Hoje você vai alugar um apartamento em Manhattan, beijo. Vai alugar um apartamento no Leblon hoje, vê quanto eles estão Leblon, cobrando. Mas Leblon, você quer tomar como base Leblon? Mas tá Leblon em Manhattan? Mas Manhattan é absolutamente caro. Sim, e o Leblon também. Mano, o Leblon, ele tá entre os metros quadrados mais caros do mundo, é claro. Tem o Leblon James, mas você consegue morar, por exemplo, peraí, você tá pegando um bairro, beijo, eu tô falando de uma ilha, tô falando de uma cidade. Ano passado, um amigo meu foi comprar... Tá pegando o bairro mais caro do mundo, talvez, aí como parâmetro. Ano passado, um amigo meu foi comprar um imóvel no Leblon. O cara trabalha de fim de semana, tem loja, comércio lá. Um apartamento de 70 metros quadrados... R$40 mil um metro. Então, R$2.800.000. O Leblon tá entre os metros quadrados mais caros do mundo. Também. Mas é que tá Manhattan, Benja. É uma ilha, cara. A gente tá falando de uma cidade inteira. A cidade inteira, cara. Você tá falando de um bairro no Rio. Eu tenho um site. Não, vários. Eu posso falar vários. Você vai na Barra hoje. Mas quer pegar Barra, São Conrado? Lógico. Gente, então vamos falar do Harlem, enquanto é morar no Harlem. Pessoal, quando a gente fala em viver no lugar, a gente não pode se limitar ao custo do metro quadrado do lugar. Tá certo? E também não pode se limitar a pensar no lugar mais caro do Rio de Janeiro, no lugar mais caro de São Paulo, tá? Então, custo de vida do lugar envolve muitas coisas. Pois é, pra comer em Nova York, não é mais caro que então, São Paulo. Então, eu vou te falar. Existe um site, eu tenho um site aqui, que ele faz comparativo, é um site gringo, ele faz um comparativo do custo de vida entre as principais cidades do mundo, até cidades menores do planeta, tá? De uma forma geral, sabe quanto que é mais caro viver em Nova York do que em São Paulo? Quanto? 137%. Então, aí, 137%. E ele ainda dá um... Fico surpreso. E ele ainda dá... É, lógico, depois... Mas usa como referência? Qual que é o critério? E vou te dizer... Não, eu vou te dizer mais aqui. Por exemplo, alimentação. Comer fora. Em Nova York é 128% mais caro que comer em São Paulo. Tá? Bom. É. Não sei, você vai nos restaurantes. Mas isso aqui. É a média, mesmo. Eu sei, mas depende morar. Do restaurante que você vai. Morar. Não, eu vou te explicar aqui, olha. Como que eles fazem o cálculo? Tá aqui. Quanto é um menu num lunchtime, num business district? Tá? Aí tem o preço. Em São Paulo, que é o que eu paguei hoje pra comer. Comi aqui do lado, paguei R$30, é o que tá aqui. Só que aqui no site tá falando R$31. Em Nova York, R$66. $17. $17. Tá? E dá 10, aí tá aqui 10 dólares. Você almoçou onde? Hã? Entendi onde você almoçou? Aqui do lado, na esquina. É, aí no carimbo? É, como se fosse no vizinho. No vizinho aí. Tá? R$30. Em Nova York, $17. Combo no fast food. Em só que São quanto Paulo? Que é o salário mínimo dos caras e o nosso? Aí que tá é também. Importante, hein? Só um minuto. É, aí que tá. Gente, isso é importante. Gente, eu ia falar sobra. Aí depois eu falo. Aí é que tá, velho. Por exemplo, o Soma gastou quanto? 30? 30 é o quê? Não dá um pouco mais de. Menos que 10 dólares, 9 dólares, é isso? Domênico, tudo bem. É isso, bem, 9, 8 dólares. Mas deu o dobro. Mas quando o cara tem a possibilidade, que ele não mora em Manhattan. O salário mínimo, quanto que é? Gente, deixa eu te explicar uma coisa. É óbvio que você ganhar um salário mínimo nos Estados Unidos, que você não ganha por mês. Você ganha um salário mínimo por hora, geralmente são 8 dólares por hora, e você recebe o salário por semana. Me sinto imprestável. Tá certo? Então o que acontece? É óbvio que lá... Quando o cara recebe um mínimo, ele ganha mais que no Brasil. Mas para o americano, e aí o Fábio que mora lá, desculpa, ele pode me desmentir, mas para o americano, morar em Nova York é caro ou não é? Caríssimo, mesmo para o americano. Tudo bem. É caríssimo, pera. Domênico. Olha. Pera. E quando a gente fala Nova York, Domênico. É Manhattan, Domênico. Né? Que a gente tá Domênico e Sombra, só um minutinho, deixa eu pôr. É caríssimo morar para o americano lá. Mas o americano gosta de gastar para morar lá também. Não, isso tem é outra história. Quem mora em Manhattan, trabalha em Manhattan e ganha bem. Aí nós não estamos falando de 8 dólares a hora, nós estamos falando de coisa 25 dólares a hora, 30 claro. Dólares a hora. Você pega isso, um cara que trabalha 40 horas semanais, que é a hora, no Brasil é 44, se eu não me engano, semana. Aqui nos Estados Unidos é 40. Passou disso, nós estamos falando em... O dobro já, o salário dobra. Então, se uma pessoa trabalha 50 horas por semana, nós estamos falando em 2.800 a 3.000 dólares semanais. Cara, é muita grana. É um bom dinheiro. Então, acho que vale a pena, assim, investir nisso. Então, mas, por exemplo, todo mundo que talvez trabalhe em Manhattan ali, talvez, em uma empresa que não seja tão grande, o cara não tenha, talvez, um cargo de um alto padrão, enfim, o cara não seja um executivo, o cara sai de Manhattan, ele vai pra New Jersey, ele vai pra outros lugares ali que é mais em conta, claro que é. Ah, sim. Eu mesmo morava, eu mesmo morava no Brooklyn, no Queens. Uhum. É que eu trabalhava no Brooklyn, mas eu morava no Queens, e no Queens o mesmo apartamento, em valores mais ou menos, fazem 3 anos já que eu tô aqui em Miami, mas vamos falar nos valores de hoje, mais ou menos o que eu pagava, $1,800 por 65 metros quadrados, o mesmo custa 3.500 em Manhattan. Eu exatamente. Moraria no Bronx, fácil. Agora é o seguinte, uh-huh. Você com 10 mil dólares por mês, eu moraria em Cangaíba. Você com 10 mil dólares por mês, você não consome o dobro em Miami? Não, acho que não. Acho que não. Não consome, não. O problema de Nova York é isso. Tudo lá é muito caro, mas também você tem algumas coisas. Por exemplo, é muito raro você ter um carro em Nova York, então você não tem esses custos. Você tem um transporte público que te leva para qualquer lugar. Em Miami, se você não tiver um carro, você não trabalha. Aí você tá morto, né? Aí você tá morto. Você tá morto. Se você não tiver... Aí você já tem um custo mensal de um carro, tem um seguro que você tem que pagar mensal. Sabe, tem todos os custos extras que... Mas, ó... Você tem razão, olha, falar, Nova York, não... pelo C-Site aqui, Nova York é 22% mais caro que morar em Miami. É que grande problema do brasileiro, e eu discuto sempre que meu pai vem visitar com ele, é incrível, é esse negócio de transformar o dólar para o real. Eu não posso transformar. Lógico. Meu salário é em dólar. Claro. Então, hoje, um apartamento que eu moro de frente para a praia, em Miami... E se eu fosse pegar um de frente para uma praia legal, vamos falar uma, sei lá, uma no Rio de Janeiro, qualquer uma praia legal ali, eu nunca ia pagar o mesmo preço de aluguel. Um para um fazendo. O que eu pago hoje, $1,200, de frente, é pé na areia meu apartamento. Uhum. Eu nunca ia pagar esses R$1,200 num apartamento pé na areia em Copacabana, qualquer praia que seja legal. E se você pegar os $1,200... E multiplicar por 4, para fazer a conta redonda do real, você também não aluga. Também não aluga. Também não aluga. É o que eu tô falando. É morar aqui, e você tem todos... Nós estamos discutindo um negócio que eu acho, assim, quase impossível discutir. Mas também tem todo o problema do seu... É fácil você se locomover em Miami, por mais que tenha muitos carros. Eu nunca, em 4 anos, peguei um trânsito como eu já pegava numa marginal. Ouvindo vocês há 10 anos, 12 anos atrás. O que, nunca. O que acontece é o seguinte. Lógico que morar fora do país não é uma maravilha. Porque nada, claro nada, que é. Nada, não. Nada, você tem, não, tudo você tem o lado bom, tudo você tem o lado ruim. Exatamente. Nunca vai ser o seu país. Entendeu? Acontece alguma coisa, você sempre vai ser um estrangeiro. Você não tem tua família, você não tem seus amigos. Perfeito. Isso, uhum. Isso é uma coisa que não adianta. Você pode estar perfeito. Morando. Você compra agora, amigos. Agora, não compra. Nos Estados Unidos, compra também nos Estados Unidos também não é tão fácil. Porém, cara, nós estamos vivendo num país tão ruim, com uma qualidade de vida tão baixa, com uma insegurança tão grande, com uma política. Que acabou com o país, não é que vai acabar, a política acabou com o país, um país corrupto, né? Um país de vagabundo, né? Um monte de vagabundo que roubou esse país. Então, cara, a gente vai viajar, às vezes é uma sensação até, a gente se sente idiota às vezes, né? Porque você passa num bairro, em Miami, Orlando, você vê aquelas casinhas com jardinzinho na frente que não tem nada demais. Você ficou olhando que nem um idiota, falou assim, porra, como eu queria morar aqui, né? Como eu queria criar meus filhos aqui, né? Ah, eu adoraria criar minha filha lá. Então, várias vezes. Né? A gente se sente um idiota, porque esses caras saquearam esse país, destruíram esse país. Ontem eu vi uma matéria no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã fizeram um arrastão a 2 quilômetros de uma delegacia, com os negros enfiando metralhadora, fuzil na cabeça dos caras. É terrível. Então, cara, o cara com $1,200, ele mora de frente pro mar, uma cidade que eu particularmente adoro, Miami é legal demais. Mas o cara tá longe do Corinthians, velho. Tá longe do Corinthians. Mas aqui eu tô com o ele lamenta todo porra, dia que ele não pode ir lá em Itaquera na areia. Ô, amigão, como é que você mata a saudade do Coringão, cara? Eu, Corinthians vem jogar a Florida Cup, como veio esse ano, e vem jogar ano que vem já. É novamente, Florida, né? Corinthians Internacional e Fluminense. Eu tive na arena uma vez só, que eu fui pro Brasil visitar muito rápido. Eu hoje, além do que eu evito ir pro Brasil, vocês me perdoam ao falar isso, mas eu evito um pouco pro Brasil, porque o que eu gasto para ir pro Brasil, eu posso conhecer uma Austrália, eu posso conhecer uma Europa. Você trabalha no que aí? Você falou de estúdio, o que você faz aí, velho? Então, eu sou diretor de uma holding, que a gente vai de vendas de aviões a restaurantes. Quanto tá um avião aí? É, realmente, depende. Muito rico. O mano falou que tá ficando bom. Tem avião de $50 mil a 70, 80 milhões de dólares jato executivo. O mano quer um mais médio, assim. Não precisa ser o mais barato, nem o mais caro. É. Não, se eu quiser ir morar um tempo nos Estados Unidos, você me arruma um trampo aí na tua empresa? Arrumo. A empresa não é minha, mano. O dono dela, diretor. Um é cubano e um é venezuelano. São dois parceiros. Medo, hein? São duas pessoas que estão muito tempo aqui. Mas os aviões aí vem com fundo falso. E o que vai na asa desse avião aí, hein? Além do combustível. Pera lá, que conversa. É uma barbaridade. Dedúcia. Pô, mas, gente, amigo, é um prazerzão falar com vocês. Não, mas vamos, cara, falar, vamos falar de trampo. Não, vamos. Mano, quer que você passe o endereço pra ele. Ô, amigão, você me arruma um trampo aí pra ganhar quanto? O mano tá mostrando bicoleta pro cara, olha lá. Não, mano, pra começar num escritório hoje, pra você começar a aprender, aqui em Miami hoje gira em torno de 16 a 19 dólares por hora. Bom. É. Eu ganhava isso trabalhando de pedreiro na Austrália. 8 horas, né? Tá bom. De pedreiro na Austrália? De pedreiro, 19 dólares a hora? 19 dólares a hora. Eu tava registrado como 10 horas, porque eu tinha meia hora de ida, meia hora de volta, mas já tava no registro, e uma hora de almoço. Pô, eu trabalhava 8 horas. Mano, você tá começando no escritório, você tá trabalhando num lugar onde tem um ar-condicionado, tem tudo, você não tá numa obra, se fuder. Não, mas, amigo, mas ali é experiência. Não, mas ali é experiência, ali é roots, mano. O negócio é o seguinte, amigão, roots, você tem que me apresentar lá pro cubano e falar, o cara é famoso no Brasil. O cara merece ganhar 100 dólares a hora. 100 dólares a hora. É, mas assim, ganhando isso aí que você tá falando, o cara trabalhando 8 horas por dia, dá pra ser que ele vai ter uma vida razoável. Também não vai ter uma vida confortável, né? Vamos dizer, confortável sim. Ele não vai ter uma vida muito confortável. Exato. Mas ele vai ter um carrinho bom de 2010, 2011 e 2012. Então tá legal demais. Bom. Sabe quantas. O carrinho que eu tô falando, né? Eu não vou citar nomes pra não pôr marcas aí. Mas... Claro, claro. Sabe quantas pessoas no Brasil sonhariam um dia em ter um carro 2010 e 2011? Porra, eu tô tentando comprar o meu até hoje e não consegui. É, mas olha, é uma hipocrisia, Quando eu falo, cuspi pro alto. Olha. Eu tô me colocando na maior parte do povo brasileiro. Eu tô fazendo aqui o argumento, tá certo? Tô utilizando o argumento que a maior parte do povo brasileiro utilizaria agora. É que eu fiz a voz do povo no ar. Você é praticamente a voz do Brasil. É, voz do Brasil. Tem um amigo meu aqui, o Washington Lemes, que já até fez aqui programa com a gente. Ele falou que ele comprou, ele tá morando lá, né? Ele falou que você tem toda a razão, viu? E a casa dele é sensacional. Olha isso aqui, mano, a casa que ele comprou lá. Olha, claro, não se compara. É, tá claro, coisa do pré, velho. Domênio. A casa que ele mora lá é. Vocês são praticamente um Manhattan Collection. Aí ele colocou aqui, ó. É o seguinte, ele colocou assim, ó. Mas é a realidade. Quando compro uma casa dessa no Brasil, pelo preço que comprei, com a qualidade de vida e entrega que fizeram, nunca. E Fábio tem razão. Infelizmente. Não, eu falo com um pouco, o Beja falou um negócio que é muito verdade, morar fora do país tem seus contras, a saudade de vez em quando bate. Uma das coisas que me deixa muito triste é ver meus pais envelhecerem e eu não estar com eles. Mas ao mesmo tempo tem, eles falam, Fábio, segue seu caminho, siga seu sonho, a gente vai estar feliz se você estiver vivendo o seu sonho. Mas e você sempre sabe que eles estão tristes, sonho... né? Eu sim, claro, mas eu tô vivendo meu sonho também, né, Sombra? Não é mas fácil. Você não leva eles aí pra visitar? Não, eles vêm a cada 3 meses. Eles Bom, mas você sabe que eles ficam tristes pra caramba de não te ver, né? Não, minha mãe, por ela, já estaria morando aqui. Você tá pondo coisa na cabeça do cara, velho. O cara tá bem lá, ó. Às vezes o cara não tem essa ciência, a gente precisa dar luz pro cara. Pô, mas você tá arrebentando com o cara, velho. Não, deixa ele lá. Não, tá alertando. Alertando pra quê? Às vezes é bom pra ele ver, porque eu não sei se ele leva os pais pra ver ele lá. Não sei. Né? O pai dele tá chorando agora. Às vezes amanhã ele pode me agradecer por isso. O pai dele tá chorando agora, escutando o programa? Por exemplo, o seu Bento quer sair de casa, não quer? Quer. Aí o seu Bento é legal. Diga, Fábio. Hoje, se tem uma coisa que você não me convenceria ou me mostraria, eu ter que ir pro Brasil, cara. Voltar pra aí. Hoje não dá mais. Porra, mas você tá difícil de me convencer a sair da rádio. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o futebol americano, você gosta aí ou não? Gosto, assisto sempre. Torce pra quem? Agora começou a temporada. Eu, originalmente, torço pro Buffalo Bills. Mas como eu tô em Miami hoje, eu vou nos jogos do Miami Dolphins. Que subida, hein? Miami Dolphins é um time muito ruim, cara. Passou umas temporadas ruins, mas... Aqui tem o equilíbrio de sempre quando você tá indo 2, 3 anos 1, você acaba no draft pegando os jogadores melhores. Então seu time daqui 2, 3 anos volta a ser bom de novo. Depois, aí entrou essa troca, né? É um pouco diferente do deles aqui. E pra não deixar sempre um time muito ruim sempre, ou muito bom. Isso sempre, é muito legal. Não tem decência, o americano, né? Sabe proporcionar o show. Sabe. É. Sabe, o, cara. Sabe. Os caras sabe fazer. Sabem fazer show. Sabe. Brasil, não só o brasileiro, o Brasil tem muito que aprender com os caras. Assistir um jogo, vocês já devem ter vindo, claro, se um jogo da NBA é uma coisa, assim... fora do comum. Você sabe que eu e o Mano estivemos aí perto assistindo um jogo do Orlando, e o Orlando é um time que nunca ganhou porcaria nenhuma. É um time horroroso da NBA, nunca ganha nada, nunca, acho que nunca ganhou um título. E a gente... Era bom quando... Era bom uns 6, 7 anos quando o Shaq tava lá. É. Era bom, chegava nas finais, tudo. É, mas também não foi. Não foi. Não foi. Frente. Mas, cara, a gente foi ver um jogo lá, lotado, lotado. Sabe, é incrível isso, os caras vão, lotam pra ver um time que nunca vai ganhar, não ganha, não... sabe, fica lá rondando, meio de tabela, fim de tabela, e os caras estão lá assistindo, torcendo, comprando a camisa do melhor jogador do time, é muito legal. Porque tem o show, né, Sombra, não é só o esporte, tem o show por trás disso. É o time da cidade, né, é o time da cidade, é. Ah. Tem muito, eles sabem vender, o projeto mesmo agora do David Beckham, se der certo, com o Miami... de futebol, vai ser outro também, outra grandeza como é o Orlando City hoje. Que o Orlando City é um sucesso, né? É um sucesso. Onde você vai, não só aqui na Flórida. Eu tive em Atlanta recentemente, agora no feriado de 7 de setembro, que era Labor Day. Eu fui pra Atlanta ver no Six Flags e eu vi vários carros com o Orlando City Soccer ali, que é um estado divisa, mas era outro estado já e muita gente com adesivo do Orlando Soccer, do Orlando City. Então é um negócio que... Você foi, tá pra pegando, Atlanta? Você, né? Foi pra Atlanta? Tá pegando. Eu fui pra Atlanta. Olha que louco, cara. Então você vai conhecer um amigo meu. É impressionante a audiência do Estado 97 dos Estados Unidos. Meu amigo Sammy Cogan, que tá morando em Atlanta. Olha, ele falou pra você passar lá. Olha o que ele falou aqui. Atlanta, o custo falou de você vida... Levar um vinho. Ele fala aqui, ó. Atlanta, o custo de vida é mais baixo ainda. Ô, amigão. Atlanta. O Midwest americano, né? Passando Atlanta, Tennessee, lá. Eu morei na Alabama... Minha casa tinha 3 quartos, quase 1.000 metros quadrados com terreno, tudo era $660 o aluguel. E agora você tem direito a voto, velho, você vai votar nos republicanos? Não, não tem. É a única coisa que eu não tenho perante os americanos, é direito a voto. Você simpatiza mais com os republicanos ou com os democratas? Ai, cara, eu me simpatizo com quem me ofereceu um produto no futuro bom. Né? E o Donald Trump, o que você acha dele? É um idiota. Amigo... É um idiota. Esse é um idiota. Meu amigo Emerson aqui tá perguntando. Como assim, o idiota? Esse perfeito. É um grande idiota. Pô, cada entrevista dele, ele ofende algum homem. Primeiro foram os mexicanos. Ele é totalmente imigrante. Mas um idiota. É um idiota bilionário. Ele é bilionário. Não, ele pra ser idiota ainda falta muito. Cada vez que ele abre a boca, ele ataca alguém. Xenófobo, idiota. E olha, ele tinha tudo. Se ele fosse só candidato de boca fechada, ele tava eleito. Começou. Ele tava eleito. Ô, Fábio, mais um prazer. Oi. Aí ouvir você falando aí de Miami, aqui pro Estádio 97. Você é torcedor do Corinthians. Obrigado pela audiência. Tá? Não vou te oferecer sempre. Oi, diga. Não, na audiência todos os dias, que é o horário que eu tô saindo do trabalho, indo pra minha casa... E como eu tô agora, eu só parei pra conversar, porque como eu ligo via internet, certo. Não queria pegar uma parte ruim e não poder falar com vocês, então Boa. Eu parei no estacionamento, mas pô, é um prazer voltar sempre, vou tentar ligar mais vezes aí. Legal. E, ó, tá bom? E um abraço pro Parabéns, meu amigo. Hein, cara. E você vai ter um lugar bom pra comer agora aí, ó. Meu amigo Isaac. Quando vocês... Ó, o Paris 6 tá abrindo aí, ó. Um abraço pro Isaac. Olha lá, abrindo em Miami. Você que vem... O Sombra, qualquer um que vocês vierem pra cá, tá convidado pra tomar uma cerveja em casa. Agora tá difícil, sem problema nenhum. Dólar a 4 pau, velho. Miami pra mim é só por... vai, Benjamin. Barriga cheia. E eu que você. Sou hipócrita. Eu que sou o tema aqui. Olha lá. Ô, gente, eu que sou o tema. A passagem aérea pra Miami tá de graça. Você vai com o teu jato. Hoje você paga $200 uma passagem pra Miami, é de graça. Mostra o jato pra ele. Só que com dólar a 4 pau, vai, gente, mostrar o jato. Não tem mais lugar barato pra nós, não. 30% dos brasileiros que eram vendedores em lojas nos Estados Unidos foram mandados embora. A maioria das lojas lá que tinha brasileiro foram mandados embora. Só que é o seguinte, você ainda fica em hotel em Miami pagando o mesmo preço de um hotel aqui na Faria Lima. Não, isso eu não tenho a dúvida. Eu fui viajar agora... dólar alto. Outro absurdo desse país. Eu fui viajar em julho, eu falei, pô, o dólar tá alto, vamos aqui pro Nordeste. mais caro que ir pra Cancún, num hotel 5 estrelas, all incluso, com tudo do bom e do melhor no outro país. Mais barato! Os caras tão loucos! É brincadeira. Esse país é coisa de maluco! Fábio, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Outro pra vocês, todos aí, todos. Valeu, obrigado, cara. Obrigado, cara. Um abraço. Nossa, valeu. Imagina agora, o cara desligou agora. Esse foi o momento nós, sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Hein? Olha, sem parar, pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Começou o jogo, Dodô? Começou e o Prá já fez uma defesa inacreditável. Uma, não, duas. Estava impedido. É, mas estava impedido, né? Mas a defesa valeu. Juiz deu impedimento. Ah, começou agora. É. Bom, você continua ligado aqui no Estádio 97, você vai acompanhando que se sair gol, a gente solta. Xiii. A gente solta a vinheta. Tem gol! Ah! Não, mas não tem, não. Torcedor do Fluminense. Vai sair o nosso já já. Tá bom? Estádio 97 da Energia 97 também tem um oferecimento de Freeco. Ah! Nós vamos falar do Freeco. Que loucura que é o Freeco. O Freeco é um produto que nos Estados Unidos e no Canadá faz um sucesso incrível. E aí as pessoas perguntam, veja o que é o Freeco. O Freeco é o primeiro bloqueador de odores sanitários que tem aqui. Diferente, você tá acostumado com aquele negócio, vai no banheiro, fazendo número 2, pai, pega aquele spray, aí mistura tudo, fica uma... Ai, que era ruim, ficou pior, velho. Freeco não. Freeco é um spray, a mulher pode levar na bolsa, você pode levar no bolso, na tua mochila. Cara, é pequenininho o spray e você faz assim, ó. Cinco borrifadas em direção ao vaso sanitário ali na água. E aí, meu amigo, você vai lá pro banheiro, faz teu número 2, leva teu tablet, leva teu smartphone, leva teu livro, teu jornal. Pode passar 2 horas lá. Quando você sai, não fica aquele cheiro, aquele odor desagradável. Então, às vezes você tá no lugar, na tua empresa, às vezes você vai na casa de jantar do teu namorado, da tua namorada, né? Às vezes você tem um probleminha aí, você vai num lugar que você fala, caramba... Outro dia eu tava lá no linguiça, no dentista, no meu dentista linguiça. Ele precisa mudar esse nome, né? Porque isso aí é ruim pra ele, não, né? Não, ele acha que é marketing, ele fala que é o marketing dele, porque... Puta marketing errado. Doutor Marcelo tem 1 bilhão no Brasil. Marcelo Ehrlich. É, Ehrlich. Ehrlich. Mas ele colocou man no final por causa doutor da numerologia. Doutor Marcelo tem 1 bilhão em São Paulo. Doutor linguiça só tem 1 no mundo. E aí tava lá, pô, e chegou um amigo nosso lá, Maurício Matalon... E precisou ir no banheiro, meu amigo, o consultório é uma coisa horrorosa. Agora ele falou, meu, botei o Freeco, espetacular, acabou a saia justa. E ó, o produto funciona mesmo, funciona? Meu, é perfeito. Deu uma caixa é pra todo mundo, não funciona, meu menino? É maravilhoso, é maravilhoso. Espetacular, velho. Até o bar que tem um bar, Deus me livre, a gente sabe aqui, deve ser até um problema que ele tem. O bar ficou um outro homem, viu, estranha? Até o relacionamento dele foi, melhorou, porque não tem mais aquele mal-estar. Olha, então compre o teu Freeco, você encontra nas melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. E pode comprar, porque é bom pra caramba. É isso aí. Ô, Fagner, você que tá aqui hoje da categoria de base, defendendo o Santos no lugar do RG, que hoje não pôde comparecer ao Estádio 97, me diz uma coisa, cara. Você tava falando que era no começo do programa, nas manchetes, você falou que era a favor do Santos entregar pro Galo? Eu sou a favor do Santos pegar pro Galo pra dar mais... Olha o mal-caratismo aí. Mas isso é Galo maravilhoso! Mas isso é olha o mal-caratismo aí do torcedor. Isso é antiético, cara. Não, não é antiético. Todo mundo faz, né? Não. Todo mundo faz? É anticorintiano, né? Antiético. Tem exemplo de Corinthians, de São Paulo. Isso hein? Mostra o eu seu lembro até hoje de um pênalti que o Felipe ficou parado no meio do gol. Ah, mas peraí, o goleiro pode ficar parado no meio do gol como uma escolha de não ser enganado. Logo o Felipe. Logo o Felipe. Tem gol, hein? É verdade. É, mas você viu onde ele tem tá gol. Hoje? Tem gol? É, então. Tem gol. Tem gol. Um joguinho que não vale nada. Ponte Preta 1, Goiás 0, lá em Goiás. Sim. Ah, não vale nada? Pergunta pro torcedor do Goiás se não vale. Pra quem tá ali embaixo, é jogo importante pra quem tá ali embaixo. Pergunta pros campineiros se não vale. Pro Vasco pra ver se não vale. Ou mas pergunta pros vascaínos. Hoje o Santos ganha e domingo humilha o Corinthians na Arena. O jogo é isso. Vocês vão ganhar uma naba domingo no céu. Papa, que gostoso esse jogo. É 11 da manhã? É. 11 da manhã, você o pessoal acorda, vai... fica com cobertura aqui, foi um pedido aqui, da diretoria assim, do Santos. Parece um moita, que velho dorme cedo. Assim, ó, só vendo o jogo, que delícia, hein? Você gosta de jogo às 11 da manhã, Adriela? Ó, na verdade, eu tô passando por uma fase, viu, mano? Sim. Que eu não tô assistindo mais, não. Por quê? Eu tô zicando o Corinthians. Ah, assiste. Então é melhor não assistir, então. Quando eu assisto, perde. Então, então não assista mais, então. Eu já tô numa fase que eu já não tô acompanhando tanto por causa da minha pequeninha, que fez um ano agora. No mesmo dia da filha do Domênico, inclusive. Oh, que beleza. Vocês podiam fazer uma festa só, você combina? Pois é, do jeito que a coisa tá cara. Eu conversei bastante com a esposa do Domênico lá no resort. É. Faltou a gente combinar isso. É verdade, é verdade. Faltou, verdade. O negócio. Fazer os aniversários comunitários. Pois vai é. Via estádio 97. Vai bem. Sai mais barato, é verdade. Pode ser próximo ano aí, Domênico. Irmão. Vamos fazer a festa junto. Nós é damos a festa do teu filho, muita gente vai concorrer. Mas aí depende, por exemplo. Aí você vê lá o mano, quando tiver criança, ele não vai querer que os filhos deles entrem em contato com crianças de outras camadas sociais. Ele falou sociais. Que tem bactéria. É, daí meus o mano... filhos. Meus mas filhos é bom o contato com bactéria, cara. Que cria anticorpos, né? Mas o Guimba, ele largou, né? E a favor do Benji? O Benji, ele só teve um contato com outro ser humano, a não ser o irmão dele, com 13. Nossa. É mesmo isso, Benji? No dia do bar mitzvah. É. Primeiro contato seu com outro ser humano fora da família, 13 anos. Adriela, você é a favor de criança logo pequena mexer com cachorro, com gato, com os bichos? Com logo pequena depois de alguns meses. Eu acho que os primeiros 3, é os 6 meses, dá uma evitada. Depois, aquele negócio de chegar perto do berço, lamber a criança. Ontem já, a cachorrinha lambendo minha filha. Ai, tá vendo? Você tem medo, parece né? A frescura. Não, porque tem muita gente. Não, porque tem muita gente que não deixa. Eu não deixo qualquer bebê lamber meu cachorro, não. Mas, ó, isso é uma frescura. Se você bebê com pé de grito. A criança, Sombra, se ficar com essa frescura de não poder... Tem que mostrar a carteirinha de vacinação da criança, né, Sombra? Se ficar com essa frescura de não poder, aí não encosta no cachorro, porque o cachorro vai te passar doença. Gente, a criança tem que brincar com o cocô do cachorro. Não. Faz bonequinho, é verdade, faz bonequinho de menos, cocô, mano. Lógico que é. Vai desenvolver corpos, lógico que é. Pai. Muito bem, vamos mas falar de comer parede. Vamos eu falar de uma parede, coisa né? Mais legal agora. Vamos falar da loja do Estádio 97. Ô, Fagner, você já visitou a loja do estádio? Já visitei, tem um moletom lá, bom pra caramba. Assim, tô namorando esse moletom aí, eu vou dar um desse pra Dona Claudete de aniversário, porque é aniversário dela. Parabéns, Dona Claudete. Dona Claudete. Marcão do Pérola Dona Claudete, a mãe do Batata. Teve aqui, a palmeirense. Ela falou que era palmeirense no ar aqui, só pra ganhar vaga aqui de... Ela vai te xingar, ela é brava. Ela tava domingo no jogo lá contra o Joinville. Ela tá estopinha, Dona Claudete. Tá boa, ela fica brava, velho. Então um beijo pra Dona Claudete palmeirense, nota 10. E amo o Pascoal. E hoje é aniversário também do Bambu um da Estopim. Um abraço. O Bambu da Estopim. Entra lá no site e comprar um moletom. Cadê o Bambu, hein? Cadê o Bambu? Ô, Fagner, você gostou? Olha aí, então, que mal educado. Você gostou? Você gostou do moletom lá do gostei, do estádio? Gostei do moletom pra caramba. Tem um cinza lá, bom pra caramba. Muito legal. E esse boné do Estádio 97? Esse daí também gostei pra caramba. Hein? Alguém já pediu pra mim. Já. Tá à venda na loja do Estádio 97. Novo boné do Estádio 97. Acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Muitos produtos que você só encontra na loja do estádio. E hoje tem uma promoção muito bacana. Nas compras acima de R$100, atenção, nas compras acima de R$100, vai ter um desconto de 5%. E ainda ganha uma linda camiseta do Estádio 97. Quem colocar a senha? Mano Marreta. É a senha de hoje. MM. A senha de hoje é Mano Marreta. Mano então, assim, Marreta. Nas compras acima de R$100, você ganha 5% de desconto e uma linda Mano camiseta Marreta. Do Estádio 97. Ganha a camiseta do Estádio 97 e 5% de desconto nas compras acima de R$100, usando a senha, colocando lá no cupom de desconto, a senha Mano Marreta. E tudo junto, tá? Tem que colocar Mano Marreta, tudo junto. Após efetuar sua compra, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço para você digitar o código Mano Marreta. Então acessa lá, lojadoestadio97.com.br, que além dos produtos do seu time, também tem os produtos do Estádio 97. Agora também com os novos bonés do Estádio 97, que estão legais demais. Demais, hein? demais. Esse que o Mota tá usando é style, hein? O Ben já pediu pra mim. Essa cor. Não, mas essa aí a gente vai mandar trazer também pra galera aqui. Fala lá com o Roberto pra fazer aquela... Tá. O lote da nossa permuta pra trazer pro pessoal. Roberto, torcedor do Racing, tá por triste. Favor. Perdeu 3-0 o Racing. Roberto caprichou nesse boné. E você, tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. e são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. O Estádio 97, que também tem oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E o avião? E o avião? Tá passando aí. Adriela, você tá anotando o número de aviões que passam no estádio? Hã? Então, eu tô com outro problema também, que eu não consigo mais ouvir o programa inteiro, né? A hora que começa o programa, é a hora de dar jantinha pra pequena. Mas você, mas você dá a janta com o ouvido? Não, no momento da jantinha, quem tem filho aqui sabe, né? É o momento de você pedir ajuda da galinha pintadinha, né? Ah. De outras coisas, e aí eu não é fácil. Consigo ouvir. Mas você não faz que nem o Benjamin, que tem babá que cuida das crianças? Não, eu tenho quem quando me ajuda. Quando ele quer brincar até, com as crianças, ele tira do armário a criança, ele brinca, depois ele guarda. Ai, idiota. É o filho da mãe, né? O Benji é muito prático com essas coisas. Mas assim, adoraria. Show do YouTube, eu já fui em dois aqui no Brasil. Dos três que eles fizeram, eu fui em dois. E é sensacional. Embora o Benji não curta muito, show do YouTube. Ah, mas o Benji não é parâmetro, né? Não é. Não é parâmetro nenhum. Não é parâmetro. Então, se você quer saber mais sobre o regulamento, como que funciona, acesse o nosso site, 97fm.com.br. Anote aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? No dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar aqui, tiver com o passaporte, ok? Você, o Fagner, tá anotando os aviões ou não? Eu tô com o mesmo problema, não consigo ouvir o programa inteiro. Por causa do trabalho também, não é por causa do filho. Mas você tem que ouvir, você tá aqui, porra. Por causa do trabalho. Por que você não arruma um trabalho que você possa ouvir o programa? O Benja, por exemplo, ele arrumou um programa que ele pode ouvir o Estádio 97 inteiro. Pode ser também. Vou deixar meu currículo aqui e me contratar. Pode falar, a vida é um aplicativo. Baixa o aplicativo da rádio. Por que que você não... Olha aqui. Não vou dar essa... Será que eu dou essa dica ou não? Vou dar essa dica. Vou dar essa dica. Pode dar que meu chefe tá ouvindo. No site do estádio, você vai lá no replay e ouve o programa. Pode ser também. Você ouve o programa, pô. Aí você ouve lá, ué. Ora as bolas. Tem um amigo meu que contratou um cara... Esse eu ouvi. Sabia? É. Eu tenho um amigo meu que contratou um cara... Só pra ficar anotando? Tá certo, pô, é um puta prêmio, você vai pra Barcelona. Contratou o cara. Chus, tá louco? Ele contratou o cara é obrigado. R$1.500 durante toda a promoção. Bacana. E o cara fica ouvindo o programa e anotando, porque o cara às vezes não consegue. Hã? É verdade. Eu não, mas o Mota, você contrataria? Um abraço pra ele que tá nos ouvindo. Quem? O Mota, lógico que não. Ele só, depende, quantos, pode ser mais que 10 aviões? Não. Como assim pode ser mais que 10 que aviões? Que passaram é mais que 10. Ah, não, pode. Então, claro. Lógico que eu não contrataria o Mota. Um abraço pro meu amigo Henry Studio, que é ele, ó. Aqui, ó, meu amigo Henry Studio, estou indo para a Vila Belmiro. Boa. Aí ele fala aqui o negócio da promoção, então um abraço pro Henry aí. Você sonha comigo? Olha, promoção avião do Estádio certeza, 97 tem apoio da Singapore Airlines, que tá com uma promoção até o dia 30 de setembro, com passagens econômicas para Japão, Taiwan e Tailândia, a partir de $1.588 em classe econômica, tá bom? Informações no site singaporeair.com ou com seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento da nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, Dodô. E o porco, quanto tá aí, Dodô? 0-0. O Fluminense tem uma posse de bola bem maior do que a do Palmeiras, mas tá aquele jogo estranho. Fica no ataque do Palmeiras também. Alexandro e Gabriel Jesus. Tá 0-0, mas tá quase virando o número, assim, sabe? Igual o carro, quando tu vai rodar a quilometragem. Sei, sei. Tá quase saindo o zero do placar do Fluminense aqui. Tá mano. Certo. Não, mas não teve dois chutes, mano. Não teve mais nada disso. Mas o porco não fez nada até não agora. Não fez nada até agora. 2-0. Foi um escanteio e nada mais que isso. Alô, quem fala? Boa noite, meu nome é Adriano. Ô, Adriano, tudo bom? É o Imperador? Beleza, Dudu? Beleza, Adriano do quê? Adriano Luiz de Lima. E quantos anos? Com 30. Ah, é o da Vila Cruzeiro, hein, Domingo? Será? Deve ser. Não, ele já foi lá perto de casa lá, cara. Ele foi aonde? Lá na Vila Fundão. Vila Fundão é Zona Sul. Capão. É lá perto de casa lá. Cara, tudo ouve nós ali, sabia? Toda a galera da Vila Fundão ouve a gente aí, pô, sim. Obrigado. E um abraço pros caras lá. O Big, do Rapa da Godoy, o do Bronx, o Brown, os caras tudo ouve a gente, sim. Se me convidar pra ir no churrasco lá, eu vou. Vai, cola, mano. Lá, mano. Vou. Cola lá. Eu vou. O dia que já é um churrasquinho aí, vocês me chamam. Só não faz fim de semana que ele tá na Riviera. Não, esse final de semana eu vou estar no Nordeste. Você fica falando que o mano é boy? Teve uma vez que eu quase achei que não era, cara. Eu vi um cara igualzinho. Quase achou que não era? Porque eu vi um cara idêntico, mano, com boné da rádio no metrô. É o irmão dele. É o irmão gêmeo dele. É o Marcão. Numa dessa podia ser o mesmo, velho. Eu ando de metrô. Ando em Nova York. Sempre que possível eu ando de metrô, velho. Tem Lon em Nova York. O irmão dele ainda mantém as tradições, a humildade, as raízes, né? É. Então é bom pro palavreado. Essa tricolor. Não, não é, meu velho. É que hoje, Domênico, no meu dia a dia é complicado ficar esperando ônibus e metrô, porque eu tenho horários, cara. Eu saio de um emprego, vou pra outro, depois eu volto pra casa. Coitado. Acho que trabalha mesmo, acho que é verdade. Não dá, velho. Então. Você é muito assediado na rua, mano, quando você fica exposto assim? Não. Ah, depois do homem. Depois que ele falou das três marretadas na madrugada, chove mulher na hora. É, mas também choveu o Conar, viu? É. Não vi nada, eu tô quase casado. Procon, quase casado. Conar, foi tudo. Olha, eu tô praticamente casado. É boa essa vida de praticamente casado. Praticamente não é, não é. É. Não existe mulher meia grávida, ou tal ou não tá, parceiro. Vai morar com a família, mano. Terminando o programa. Até estamos, dizer sim. Estamos fazendo o programa. Até dizer sim, tem como. Imagina, você vai morar com a família, mano. Eu vou faltando 3 meses. Eu vou, cara. Portuga. Eu vou. Para com isso, mano. Homem, eu não consigo morar só com pode isso, falar mãe. Sim, etc. O mano vai morar com a família. Eu pulei de uma faltando 3 meses, cara. Eu vou, porque eu não gosto de morar sozinho. Vai morar com a família dela? Pode ser. Lá na Moca? É, pode ser. Você vai levar a sua marreta? Você vai aturar a Moca, mano? A Moca é legal, Sombra. Eu vou comprar uma chácara lá. Você vai comprar uma chácara? Aonde tem chácara? Tem uma chácara na Moca? Porra. Minha casa de campo. Onde você vai achar uma chácara na Moca? Você é louco? Acho que tem. Como ter chácara lá? Tem ruas de... Tem casa de pau a pique. Acho que tem. Casas de pau a pique. Pau a pique, sapê. Onde eu possa cantar, meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Esse mano é Zé Rodrigues. Meu mano, eu quero ter uma pé na praia, uma casa de campo na Moca e uma casa pra residir na cidade aqui na Vila Maria. Meu, você tá falando da Moca como se fosse o quê, cara? Não, mas a Moca ela tem aquele ar interiorano, é legal. Pô, tem, Moca é style demais, velho. Eu gosto disso. Tem, mas você tá falando que tem uma chácara? Você tá louco. Ah, por que não? Como? Onde? Você tá louco? Tem uma chácara. Ah, para, Sombra, bunda mole. Vai morar onde a mulher que dele é isso? Quer, mas é verdade. É muito fácil, ele vai comprar 10 casas, vai derrubar e vai fazer uma chácara pra ele. Adriano, que time você torce, Adriano? O meu time é o mesmo do Mota, do Sombra e do Benja. Tricolor! Não, que é nós, é nós, Sombra. Não. É nós, Benja. Não é nós, não. Eu sou Corinthians. E aí, Benja, amigo? Fez tarde. É nós, obrigado. Fala aí, Adriano. Desembucha. Beleza? Aí. Fala do tricolor, cara. Ah, vamos passar o carro amanhã, né? Só não sei qual São Paulo que vai sair de campo amanhã, né? Se é o do jogo contra o Santos ou do jogo contra o Inter, né? É, talvez sem Ganso. Né? E Breno, né? E Breno. Mas talvez ou confirmado, Montenegro. Talvez. Né? Talvez só. Talvez, ainda é dúvida. O Ganso é dúvida ainda. E quem que vai fazer o gol número 3.000 do São Paulo no Morumbi? Ah, vai ser o Fabuloso e você vai estar lá comemorando, né, Matia? Não, eu não vou estar lá. Faz tempo que eu não vou no Morumbi falando sobre. Três provocações agora. Gol do Luiz Fabiano, você comemora sempre, né? Não, do São Paulo. Ué. Não importa quem faça o gol. Fabiano. Tá com a camisa do São Paulo. Se o Reinaldo fizer gol, tem que comemorar. Lógico. Porque você comemora o gol do time, né? O gol do time. Outra, o cara Paulo. Fez, não fez mais que obrigação. Recebe para tal. É lógico, recebe para jogar, para fazer gol. E fazer gol tá dentro do, né? Tá dentro das obrigações. Mas tem cara aí no São Paulo que não tá cumprindo a obrigação faz tempo aí, né? Ah, quem, por exemplo? Luiz Fabiano. Ah, mas ele tá ficou machucado um tempo, tá machucado. Né? Mas antes mesmo de machucar, quando ele volta a jogar. quando ele volta a jogar também. Mas, ô Santista, você fala de São Paulo, me achei que vocês que se trombar na semifinal da Copa do Brasil, um Santos e São Paulo já tá... Eu não lembro a última vez que o Santos perdeu de São Paulo no mata-mata. É verdade, mas eu vou fazer o quê? É verdade. É facto. É fato isso. Faz tempo que o São Paulo não ganha do Santos no mata-mata. E aquele moleque que estreou já, o Murilo, o atacante de 17 anos... Que o Osório chamou ele pra treinar e resolver. Ele estreou, né? É, não, ele foi relacionado. Foi relacionado. E um abraço pro nosso ouvinte, o Murilo também. Murilo, é. Murilão. Moleque gente boa. Moleque cara. Gente boa. Corintiano. Moleque gente boa, corintiano. E o São Paulo já renovou com ele por 4 anos. Certo. O Osório elogiou muito ele. Falou muito bem dele. Moleque de 17 anos aí, pode ter tendo. É, se o Pato no final do ano foi embora, Luiz Fabiano foi embora. Lá, João Paulo, parece que levava jeito, não parece? Não, ainda parece tá lá. Parece que levava jeito. Ainda né? tá lá. Acho que o Osório ainda não enxergou uma maneira dele atuar. Então, agora tem a questão toda: o Ganso vai embora, o Pato vai embora ou não? Quem que vai ficar no lugar? São Paulo vai trazer. Pra mim, me parece muito claro que o Pato não vai ficar. Primeiro, o Pato custa uma grana. Às vezes eu ouço aí dirigente de São Paulo fazendo que vai fazer um esforço para comprar o Pato. São Paulo tá vendendo o almoço para jantar ou vice-versa. Como fazer esforço para comprar o Pato, gente? E outra, vocês cá entre nós, vocês acham que o interesse do Pato fica não é questão de ficar no São Paulo? Vocês acham que cá entre nós que o interesse do Pato ficar no Brasil? Eu acho que não. Acho que o interesse dele é dar mais uma enrolada aí, ficar no Brasil, seja onde for, dar mais uma, se possível até continuar no São Paulo, por que não? Depois com os direitos econômicos na mão, ir para a Europa. Mas o Pato ele já declarou aí que a vontade dele é voltar para a Europa. Mas vai jogar onde lá na Europa? Ah, assim? Sempre tem. É um cara que tem mercado lá. Sempre tem uma Fiorentina, Torino, Sampdoria. Porque é só nome também, né? Vocês ficaram felizes com Sombra, Mota? Vocês ficaram felizes com o Pato? Eu acho que ele vem decepcionando. Mas, moço, ele sabe jogar bola. Falta é um bom ele, jogador. Não, não posso dizer. Mas o que acontece com ele? Ele não é ruim, ele né? Ele é desinteressado na situação. Se ele se empenhar e falar, eu quero, ele sabe. Somente com o Osório, ele tá jogando muito bem. Então, assim, mas uma coisa é um... Ele se perguntou se eu fiquei feliz com o Pato. É assim. Não posso dizer que eu sou feliz tendo o Pato no São Paulo como eu era feliz tendo o Miller. Ah, mas é incomparável. Mas né? dentro do cenário contexto? Atual, ok. Sim, estamos felizes com o Pato. Então, mas ele é um menino novinho, né? Assim, pra 25, perder né? tanto interesse. Mas acontece, ele chegou, vamos dizer assim. Foi muito valorizado, muito novo. Muito rápido, né? Ele conquistou tudo o que ele queria muito cedo. Ô, Sombra, mas você fala que ele não tem interesse e tal, mas mesmo assim eu acho que ele é um dos melhores jogadores do São Paulo. Né? Então, no cenário... Ele tem sido protagonista. Ele tem jogado, né? Dentro das circunstâncias, dentro do cenário atual... Por isso que eu falo, tá feliz com o Pato? Tô. Mas agora, você pergunta se eu acho que o Pato quer ficar no Brasil? Não, acho que não. É que eu não sei se ele pensa em seleção ainda, mas acho que seria melhor ficar em São Paulo. Ele falou que era um dos melhores. Então, seria melhor ficar no São Paulo do que ir pra qualquer clube... Segundo escalão dela. Ah, mas ele não vai mais pra seleção. Duvido. Não sei. Aí eu não sei. Mas qualquer clube de segundo escalão da Europa, o cara coloca no bolso aí 5 milhões de euros. É? Qualquer clube de segundo escalão da Europa que queira contratá-lo, ele coloca no bolso 5 milhões de euros. Ah, não foi o Galatasaray? A única oferta que dizem chegou de fato pro Corinthians foi do Galatasaray. Acho que foi do Galatasaray. Por 8 milhões. 5 milhões de euros. Não, foi 8, mas o Corinthians falou. Não, jogar na Turquia não dá também, gente. Era a parte limpa pro Corinthians. Coitado. Mas por quê? Porque a Liga Turca já teve um brilhareco na época que o Alex jogou lá. Hoje em dia é muito fraco, cara. Muito ruim. Bom, futebol turco, velho. Mas amanhã, se ele tiver com direito econômico na mão... Sim, e pagar pra ele, ele vai. Ele tá lá, olha, Pato, 25 anos de idade. Tá no bolso, porra. Pra quem tem que pagar? É pra ele? É, porra, é meu. O nego chega e fala assim, 3, não é 5, Pato, quanto você quer? Ah, eu quero aí, olha, 4 milhões de euros. Hoje ele não pode ser ganancioso agora, Sombra, porque ele tem um contrato com o São Paulo até o final do ano. E se não pintar uma proposta aí para que ele possa jogar fora do Brasil, se o São Paulo também não quiser comprá-lo em definitivo, ele vai ter que ficar um ano comendo pão que o diabo amassou no Corinthians, porque jogar ele não vai. Jogar ele não vai. Depende, né? O Tite disse que sim, né? Sombra, pro Corinthians, o Corinthians ele vai forçar essa transação aí de qualquer forma. Claro. O Corinthians ele vai empurrar o Pato goela abaixo de alguém. Se o Pato não quiser sair e ficar um ano parado aí, ele vai se prejudicar. Porque o Corinthians ele não vai colocar o Pato pra... Gol de quem? Goiás empatou com a Ponte. Mas okay. O Corinthians ele não vai pôr o Pato pra atuar, Sombra, porque o Corinthians ele quer vender o jogador. Entendi. Ele quer vender. Se você, o Pato bater o pé, não, eu vou ficar um ano aqui porque eu quero sair, quero ganhar o 100% da transação, ele tá ferrado. O Corinthians vai escantear o Pato e ele vai ficar um ano. Não, ele não precisa ficar... É, mas tudo bem. Olha, isso aí vai ser um xadrez, cara. Vai ser um jogo de xadrez. Mais nada, Sombra. Ô, mano, mas nada. Você acha que com vai os atacantes... Xadrez. Vai ter atacantes. Jogo de xadrez nenhum, pô. Não? Eu acho que não. Com o tempo, final do ano vai aparecer clube. Lógico que vai. Também acho. Imagina. Mas não com os 10 milhões que o Corinthians quer. Ah, mas não pode ser com 10, aí o Corinthians vai abrir mão de alguma coisa. No meio do ano que a janela boa apareceu. Olha o gol que o Fred perdeu. O máximo que apareceu foi 5. No meio Fred, do ano. Fred cara a cara com o Prass perdeu um gol então, inacreditável. Cara. Depois acha que é exagero da torcida xingar ele. O Adriano. Eu acho que é exagero da torcida xingar ele. Jogar latinha de cerveja no caso, tá louco, animal. Ô, Adriano. Sim. Deixa seu palpite pra amanhã. São Paulo e Chapecoense, 7:30 da noite, lá no São Paulo. 2-0 tá bom, pô. 2-0, até meio a zero já tá bom, que tem que ganhar, né? Tem. A sequência aí, Chapecoense e Avaí, tem que meter gol aí, tem que 6 pontos garantidos. É. Tem, sim. Obrigação. Pai. Obrigação. É. Tá certo. Esse é o problema, as obrigações não estão sendo cumpridas, né? É, os caras têm que ficar espertos, né? Em casa. Ah. Então tá bom, amigão, quer mandar abraço pra alguém? Mandar um abraço pra todos vocês aí, parabéns pelo programa aí, fazer um merchan. Faça. Fala aí, meu. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano maravilhoso, hein? Kit top. Ola Viva Pegação. Ganhou um kit da Ola também, muito bom. É, ó, marretadas. O kit marreta, velho. É. Ô, Ben, já não tem a bateria dele aro de não, Chris? Não tem, cara. Não tem. Beleza, tá ótimo. Tá bom? É isso aí, amigos. Parabéns, aí. Muito obrigado. Valeu fera. Abraço. Obrigado. Valeu, esse é o Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. E também da BV Financeira, Benjamin. Pensando em comprar ou trocar o seu carro, sua moto ou seu caminhão? Olha aí, meu amigo Júnior Aguiar, o homem que anda de caminhão em São Paulo, é mole? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, BV. Bons negócios pra você, Zombinha! Nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha o avião do Estádio 97 passando aí, anota aí, Adriela, anota! É, teu marido tá ouvindo o Estádio 97? Tá. Amor, obrigada por ficar com a pequena. Qual que é o nome dele? Marcelo. E o nome dela? Alícia. E o time dele? Corinthians, claro. Boa, é isso aí. Não teria como, outra possibilidade. Como assim? Mas isso seria uma exigência, por exemplo, pra casar? Tem que ter passagem? Que tem que ter passagem. É mesmo? Ele cumpriu quanto? Ah, sensacional. Não, tem que ser corintiano. Cumpriu, né? Pegou quanto? Foi preso. Tá na condicional. Assinou 7-1. Imagina. Tornozeleira, é. Ah, mas para, se tivesse a perigo ele já. Ele tem um lado dele que a gente já briga, porque ele é de Piracicaba. Então, tem que ficar... O Mota disse que não tinha pamonha em Piracicaba. Não, mas o Mota tá certo. Tá certo. É bem difícil. Nós provamos ele. Mas tem ou não tem pamonha em Piracicaba? No Mercadão tem, e agora no shopping tem, mas não é assim. Mas não é igual. Ainda tem aquele restaurante bacana que era do lado do Rio? Eu ia muito naquele bacana. O Rio voltou a encher, porque tava secando. Tá bonito agora. Tá bonito, agora tava secando. Então né? Já é uma briga, porque quando joga Corinthians e 15, dá eu nada. Já... Ó, então ele é mais 15 que Corinthians. Não, ele é Corinthians. Ele tem um sobrinho, o Ramon, que é da... Ramon. É ele comer? Já tá como conselheiro do 15 de Piracicaba. Ele é 15 quinzista. Tem conselheiro, é? É. Como, legal, tá pessoal, a gente fina pra caramba. Advogado, e o uniforme do 15 é bonito pra caramba. Cara. Ele foi, não, acho que no segundo ano que a gente foi no resort, ele tava com a camisa. Puta, do 15, muito legal, né? O 15, cara. Dá certo. Minha filha até ganhou uma camisetinha também, 15. Boa. Estádio 97 tem oferecimento da Esser Narigudo. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Eu? E agora, eu vou te falar, tá bom pra comprar imóvel, hein? Eu vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes realmente satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. A Esser tem negociação flexível, atendimento transparente, atendimento personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam um Essa de novo. Então, se eu fosse você, também comprava ou investiria num Essa, viu? E olha, quem investe na Essa se dá muito bem. E outra dica legal, vai conhecer a Essa Store. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. É uma loja demais da Esser. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um xanatová pro Rafa, pro Alan Hort. Um parabéns para Paula Gil, casa agora dia 16 de outubro. É, teve até festa na Esser. E um abraço para meu amigo Guilherme lá, que mandou um WhatsApp, tá lá no Beira-Rio. Tá lá já? A torcida do Corinthians mandou uma foto, ela tem corintiano pra caramba. Ele falou, tô aqui, beijo. Tá mó frio, mó chuva. Rapaz. Então vai ser só três pro Corinthians. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E o jogo, Dodô, quanto tá? 0x0, jogo muito modorrento, essa é a palavra. Modorrento. É, porque não acontece nada, velho. Aliás, o Fred perdeu um gol inacreditável, que o Mano viu também, né, mano? É, então. Cara a cara aí, pô. Pega no pé dele. Assim, não foi um cara a cara que ele chega... É, a bola foi alçada na área, mas ele na pequena área, livre de marcação, ele chutou de primeira e foi pra fora. Dodô, lembra do Lene? Do Lene é o Pontal! O Xodó da vovó. É, o Xodó da vovó aí. Tá na terceira divisão do futebol goiano. E voltou, cara, a jogar? Ele tinha virado corretor? É, então. Acho então, que é lenda isso daí, viu? Não, ele voltou, ele voltou a ser corretor. Ele tinha virado e agora voltou a jogar na terceira. Voltou a jogar. Eu posso falar, cara, voltou. Bacana esse cara. Essa cara. Esse cara é gente boa, viu? Gente boa, mas era ruim. Ah, mas às vezes não é ruim. Tipo, mas o Domênico adorava. Às vezes o cara não é ruim, às vezes o cara dá um azar. Mas não machucou muito. Ele não era mau jogador, não. Tô enchendo. E eu vou te falar, cara bonzinho, que esse cara é um cara bacana, velho. Pô. A gente torce pelas pessoas, velho. É, meu também. Amigo. Terceira divisão do Quero mandar um abraço pro Paracatá e pro Batatinha. Mandaram uma camiseta aqui muito bacana pra mim aqui. Um abraço dos 46 anos do Gabriel. Calma, Patrícia. Muito obrigado ao Paracatá e ao Batatinha. Nervoso, Patrícia. Inclusive, eu queria mandar um grande abraço também, um beijão pra dona Claudete, aí, corintiana roxa, que tá fazendo aniversário hoje. Palmeirense. Palmeirense. Pra agradar os caras aqui. Senhor. Já tinha a moça, se não me engano, a Sandra, que era a corintiana que ia preencher a vaga da mãe corintiana. Não. Corintiana também. Não, tem nada de corintiana. Tanto é que ela ganhou um bobojaco da Gaviões. Não, a Gaviões não nem vai na casa dela, com medo dela. Deixa eu mandar um abração aqui também pro Miguel, da SP Filme aí também, tá bom? Ouvinte nosso. É isso aí, continua a promoção lá no site da loja do estádio, né? lojadoestadio97.com.br. Nas compras acima de R$100 hoje, tá bom? Quem fizer compras acima de R$100 e puser lá... no código Mano Marreta, ganha 5% de desconto e uma camiseta do Estádio 97. Então, após você efetuar a compra, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço para você digitar o código Mano Marreta. Você coloca Mano Marreta tudo junto, tá? Nas compras acima de R$100, você vai ter um desconto de 5% e ainda ganha uma camiseta do Estádio 97. É a promoção de hoje da loja do Estádio 97.com.br. Tá com boné novo do Estádio. Boa! Tá maravilhoso, hein? Agradecer, então, a presença também aqui do substituto do RG número 2, que hoje não veio, Fagner dos Anjos Lázaro. Ô, Sombra, mandar um abraço aí pro pessoal lá da Zona Norte, do bonsdebola.com, lá o Thiago, o Daniel, o Alex, organiza um campeonato amador lá na Zona Norte, o pessoal tá tudo na escuta aí. Mandar um abraço também pro Darcio, pro Alex, que foi o meu cunhado que me apresentou o Estádio 97, pro Roberto, meu chefe, que me liberou mais cedo pra vir aí. Tá todo mundo acompanhando. Beleza, cara. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima falta do RG. Até a próxima. Tá bom? Valeu, obrigado. Agradecer a Adriela também, corintiana, que veio fazer o Estádio 97 hoje, porque é estranha no Ninho. Obrigada, foi um grande sonho realizado mesmo. Ouço vocês há muito tempo, muito mesmo. É uma pena a RG não estar aqui, porque ele ficou lá batendo um papo com meu pai lá no resort, que Nossa, meu pai é santista. Agora que eu vi, mas a RG não veio? É mesmo, né? Nossa, vocês estão falsos. A RG não veio? Veio, cara. Aqui o substituto dele. Gente, eu reparei agora que o RG não veio. Veio, meu. Olha, pois é. Cidade, e aí, ficaram batendo o meu pai é santista. Ah, seu pai é santista? Isso, um abraço pra ele, pai, Abinel. Ele conseguiu? É. E pro meu seu irmão, marido? Não, meu marido, já agradeci, Marcelo, amor, né? Paíca, pequeno. Deve estar louco, velho. É. Falei, é, o Bá achou que era ele que era pra ver. Eu falei, não! Ó, faz que nem o Benjamin. Tem uma babá que fica das 8 até as 4 da tarde. Uma que fica das 4 da tarde e fica até as 10 da noite. Até as 10 ou até a meia-noite? É pra não dar 8 horas. Até meia-noite. Ele não quer pagar essa. Né? Porque até meia-noite é porque sai do trabalho e ainda dá tempo de pegar o metrô. Ele não precisa pagar táxi. E tem outra que dorme. E tem uma que já chega meia-noite e vai embora às 8 da manhã. O legal da Adriela, né, é que ela deu o resort de presente pro marido, né? Gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Tem gol! Domênico, tem gol! O idiota tá no elevador já. Gol do Fluminense. Manda um WhatsApp pro idiota. Que a Adriela, lá, Adriela fechou o resort de presente pro marido, ele não sabia, né? Não sabia. Aí, quando eu fui chamar ele pra ser estreia no Ninho, falou, de jeito nenhum, é sou eu, não é ele que vai, não. Ó! Oh. Ela pegou pra ela, lógico. Não, mas eu que sou ouvinte. Ele ouve também, mas eu que sou ouvinte mesmo. E pro meu irmão, que é palmeirense, Fábio. E foi muito legal, porque debatemos bactérias, remédios, viroses. Isso. Podem me chamar, inclusive. O Sombra falou pra mim, o Sombra mandou um WhatsApp, que foi o melhor programa do ano. Ah, nossa, com certeza. Só perdeu pro Diogo. Foi uma estranha no Ninho. É. Boa, né? Fora isso, foi uma boa. Posso fazer o meu merchan? Posso? Pode. Nós temos uma empresa, inclusive, que se chama Uptake, que a gente faz treinamento também, cursos, nessa área farmacêutica. Olá, aí. Vamos então, curso pro Sombra. Pronto, vou dar um curso pra ele que ele vai, velho. Vou montar. Bacana, interessante. É, então, beijo, ó, beijo pro meu irmão, senão ele me mata, palmeirense, Fábio. E pro meu sobrinho Felipe, que acho que vai ser palmeirense, né, não vai ter jeito também. E obrigada mesmo pela participação. Valeu, um beijo, Adriela, muito obrigado, viu? Adriela Luz, estreia no Ninho aqui no Estádio 97. Ô, Motinha, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? André Scandian. Ganhou a camiseta com apoio da FIT, o parceiro do seu evento. E todos que ligaram ganharam também os bonés do Estádio 97. Vista Aérea, telefone 3031-2288. Estádio volta amanhã às 5h30 da tarde, no oferecimento da Esser. Construindo com valor. Nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. O oferecimento também da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente, boa noite, tudo de bom, até amanhã, tchau, tchau. Programe-se. Ticos Groove Radio Show. Começando mais um TG Radio Show aqui na Energia 97. Toda sexta, 2 da manhã. Energia. Finalmente o mistério se desfez. A nossa querida véia foi encontrada presa na torre de um castelo. E a Energia 97 fará uma festa convidando você a salvá-la. Vem aí, a festa da véia no castelo. Por favor, alguém venha me salvar. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos. Com duas pistas. Em 2 castelos medievais. No Castelo Avalon, a pista Lords of St. Paul. Com os DJs do Energia na Véia. O retorno do grupo Metrô. No Castelo Rei Arthur, a pista Kings of ABC. Com os DJs que se destacaram na história dos grandes clubes do ABC. E mais. Quem libertar a véia da torre ganhará uma cabine pro navio Energia na Véia, temporada 2016, com direito a acompanhante. Festa da Véia no Castelo. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos, em Mauá. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Também nas lojas Tentbit, Loja Sofne dos Shoppings, LZ Music, Galeria Ouro Fino, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Informações no site festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção exclusiva.

to the land we share. Whatever happens to the love we share. Whatever happens to the love we share. left. Then I got what you want, no, don't stop. Let me have the Dixie skin in your body. I get you off, baby, get you off. Don't stop, any other sexy skin.